Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, fazer um lembrete aqui com relação à sessão de fórum ali da página do seminário. Houve ali algumas discussões que tomaram um rumo muito ruim, terminaram assim numa coisa muito, muito agressiva. Bom, eu não sou contra as agressões quando elas são pertinentes e têm uma utilidade pública, mas em meras discussões pessoais isso realmente não faz o menor sentido. Então, eu desejaria lembrar o seguinte: nós criamos essa página de fórum não para debates. Aquela página não é para debate de jeito nenhum, tá certo? Mas para troca de informações e para ajuda mútua entre os alunos, tá certo? Então, aquilo faz parte, vamos dizer, da estrutura do nosso processo didático, e não é para ser usado para discussões de quaisquer temas, mas em hipótese alguma, tá certo? Do mesmo modo que você, quando entra numa academia de artes marciais, você se compromete a não entrar em brigas de rua, tá certo? Quer dizer, até certo ponto, vamos dizer, o domínio das artes marciais pode ser considerado uma arma, de maneira que se um faixa preta de karatê pega um sujeito na rua e bate, ele pode ser acusado, não de agressão, mas ele pode virar aquilo, pode, o processo pode virar tentativa de homicídio, pelo simples fato do sujeito ter aquela qualificação. Do mesmo modo, aqui, você vê aqui, a discussão, a polêmica, tanto em filosofia quanto na política, é uma coisa que faz parte do nosso ensino aqui, é uma técnica que vocês vão aprender. Certo? É um ponto que ninguém poderá discutir com vocês. Eu estou aqui falando para vocês, eu nunca perdi uma discussão. E vocês sabem, vocês são testemunhas disso, eu nunca perdi uma. Tá certo? Então, mas eu sou um profissional da área. Por isso mesmo, eu não posso sair discutindo qualquer coisa com qualquer um, porque é até covardia. Às vezes a gente topa, vamos dizer, a discussão, a gente faz uma provocação imbecil, a gente responde só por uma questão de caridade, de ajudar o indivíduo a compreender aquilo que ele mesmo está fazendo. Ainda que muitas vezes eu dê um puxão de orelha, até humilho o sujeito, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo tudo é calculado. Não estou, nada, nada, nada do que eu escrevo é assim, é pura autoexpressão emocional, jamais. Então, quer dizer, a gente tem que usar esses instrumentos. Primeiro tem que adquirir a posse desses instrumentos, e vocês vão adquirir, certamente, no decorrer do curso. E devem usá-los com a finalidade que seja também profissional. Profissional não quero dizer que vai ganhar dinheiro com isso, não é disso que eu estou falando. Estou falando profissional, quer dizer, uma coisa que você, uma atividade que você professa, que publicamente você assume, né, a responsabilidade por aquilo, né? Assim como, por exemplo, você não vai ver, né, sei lá, o Mike Tyson se metendo em brigas de rua. Ele simplesmente não pode fazer isso. Se der um soco, ele arranca a cabeça do sujeito. Então, vamos dizer, o profissional adestrado, ele tem que tomar cuidado com o instrumento que ele tem na mão. Quer dizer, certos usos desse instrumento são legítimos, outros não são, tá certo? E, sobretudo, as discussões pessoais, quer dizer, para o filósofo, para um estudante de filosofia, elas jamais, jamais são legítimas. Jamais, jamais, jamais. Quer dizer, ou você entra numa discussão com uma finalidade didática, tá certo? Ou com uma finalidade de educação pública, de uma finalidade, vamos dizer, politicamente defensável, quer dizer, é uma atividade que você exerce como cidadão responsável, que está intervindo numa coisa que tem interesse público, tá certo? Ou então você não deve discutir de maneira alguma, né? Você lembra que eu coloquei aqui no início uma das condições para esse aprendizado, o que eu chamei de voto de pobreza em matéria de opiniões. Então é melhor você não ter nenhuma opinião, nada. Ou você vai saber, ou você não vai saber. Quer dizer, você não se trata, não é que você vai ficar sempre sem opiniões, não. Você vai ficar, vou colocar suas opiniões entre parênteses durante um tempo, e depois você vai refazer essas opiniões, tá certo? Uma por uma, tá certo? Então você terá, vamos dizer, opiniões fundamentadas, opiniões que são intelectualmente responsáveis e que têm um valor público, tá certo? Porque o simples fato de você achar isso ou achar aquilo não significa absolutamente nada. Como diz no filme Dirty Harry, né? O Dirty Harry diz assim: opinião é como bunda, todo mundo tem. Então, a sua não é melhor que a outra, entendeu? Agora, se essa opinião lhe deu trabalho, você estudou, você dedicou muito tempo àquilo, né? Então ela passa a ter um valor que transcende a sua pessoa. Tá certo? Então, agora, a mera preferência pessoal, você acha aquilo, o outro acha aquilo, eu sei que é assim, o outro quer assim, mas, bom, aí tá tudo nivelado. E eu acho que, vamos dizer, que o direito à livre expressão de opinião deve ser complementado pelo direito de não prestar atenção. Mas todo mundo tem o direito de dizer o que acha? Bom, entre 100 pessoas, né? Todos têm o direito de dizer sua opinião. Bom, cada um tem o direito de dizer sua opinião, os outros 99 têm o direito de ir embora. Ou sou obrigado a ficar sentado ali escutando besteira. Não é isso? Então, para que a sua opinião se torne valiosa, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ter custado alguma coisa. Seria o tal negócio. Quanto tempo você, né, levou para criar essa sua opinião? 2 minutos? Então a gente ouve 2 minutos e depois vai embora. Agora, eu sei que às vezes tem coisas que deram muito trabalho para serem encontradas, para serem inteligidas e que merecem ser ouvidas. Merecem ser ouvidas em função do investimento humano que foi colocado nelas, né? Fora disso, para que ter opiniões? Isso quer dizer que um filósofo é eminentemente um opinador qualificado. Quer dizer, alguém que vai interferir em certas discussões, não com um grau de certeza absoluta, mas com um grau de altíssima probabilidade, derivado do longo exame que ele fez dos assuntos, do exame crítico, análise, etc, etc. Então, daí quando ele entra na discussão, ele traz, vamos dizer, um patrimônio de conhecimento, tá certo? De conhecimento e um patrimônio de experiência humana também, né? Aí sim vale a pena ser ouvido, tá certo? Quer dizer, eu posso dizer isso para vocês porque eu fiquei quietinho até os 48 anos de idade. Quer dizer, no começo da minha carreira eu escrevi várias besteiras, né? Em jornais, revistas, etc, etc. Também tinha opinião sobre tudo. Graças a Deus, esses escritos meus de juventude desapareceram. Tá certo? Mas eu logo parei com aquilo e eu percebi que eu não tinha por que flagelar a humanidade, tá certo? Com esta descarga dos meus dejetos mentais em forma escrita. Então, eu fiquei quietinho, passei a escrever somente aquilo que a minha profissão exigia e não dava opinião sobre nada, e não dei opinião sobre nada até os 48 anos de idade. Também inspirado no exemplo de Aristóteles, que, né, entrou na Academia Platônica com 19 anos e saiu de lá com 39, quer dizer, ficou 20 anos ouvindo antes de abrir a boca, né? Então, a não ser aquelas aulas que o próprio Platão lhe pedia que desse, que eram aulas de natureza técnica sobre a retórica e dialética. Também por ter descoberto ao longo dos estudos, que raríssimas obras filosóficas foram escritas, obras filosóficas de real valor, foram escritas por pessoas jovens. Você vê que existe precocidade, por exemplo, em música, em matemática, em poesia, nas ciências naturais, física e tal, mas em filosofia a precocidade é a coisa mais rara que existe. Quando o sujeito estreia na filosofia aos 20 e poucos anos, todo mundo diz que ele é um gênio, acontece o que aconteceu com Schelling. Schelling teve que recomeçar 4 vezes. Ele começou, fez aquele sucesso, daí ele mesmo disse, epa, não é assim, começa de novo. Então começou 4 vezes. Erich Wiegelin, mesma coisa. Se você ler o livro dele, né, os primeiros livros dele, né, como o da... As religiões políticas, né? Você vê que aquilo foi um começo, é genial, mas é falso, foi um passo em falso. É assim, assim, assim, daqui a pouco, opa, não é assim. Entendeu? Então, para que você ficar colocando todos esses ensaios, se seria melhor você já dar um negócio mais prontinho, você ia poupar o tempo das pessoas. Né? Então, pelo próprio Aristóteles, toda a obra dele, conhecida, ela começa aos 40 anos, não antes disso. Aristóteles viveu 60 e pouco. O nosso Mário Ferreira dos Santos escreveu um monte de coisa de pouco valor, né? Até que ele teve aquela intuição do negócio do que ele chamou de filosofia concreta, num primeiro momento, e daí passou os últimos 16 anos da vida escrevendo ou ditando um livro atrás do outro até morrer, né? Se você comparar o que o Mário fez nesses últimos 16 anos com o que ele escrevia antes, dá a impressão que é outra pessoa. Foi uma verdadeira mutação, similar ao que aconteceu em literatura com o nosso Machado de Assis. Se você ler aqueles primeiros romances, né, românticos dele, A Mão e a Luva, A Ressurreição, etc. Depois você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas e diz, epa, baixou o espírito, é outro cara, tá entendendo? Então, mas em literatura isso é raro, mas na filosofia isso é o comum. Quer dizer, você vai acumulando, vai pensando, você vive naquele mar de dúvidas, né? Durante 20 ou 30 anos, daí, de repente, as soluções começam a pingar, uma atrás da outra. Pim, pim, pim, pim, pim. É tudo material acumulado que foi se condensando, como se fosse, vamos dizer, um forno alquímico, né? Em que as ideias, os conhecimentos ficam ali mesclando uns com os outros, até que sai alguma coisa, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Por isso que eu pedi este voto de abstinência em matéria de opiniões. Mas matéria, inclusive, em matérias que dizem respeito à sua conduta pessoal. Começou lá uma discussão em torno do fumo. O sujeito diz que o fumo mata, né? Bom, eu sou o primeiro que sei que não mata coisa nenhuma. Eu sei que todas essas pesquisas sobre fumo são uma empulhação. Acabei de ler um livro maravilhoso sobre isso, de um médico chamado Vincent Ricardo Di Pieri, em que ele examina toda essa estatística. Eu digo, olha, mas é uma empulhação monstruosa, monstruosa, monstruosa. Eu tenho essa opinião, mas, ué, você vê que eu mesmo nunca escrevi nada sobre a questão do fumo. Eu escrevo toda semana na imprensa, 2, 3 artigos, né? Nunca dei minha opinião sobre este negócio, tá certo? Embora hoje comece a adquirir uma importância pública e política maior. Daí surge uma discussão por causa de fumo lá no fórum do seminário. Mas que sentido faz você discutir fumo dentro do fórum do seminário? Nenhum, é uma coisa absolutamente gratuita. Não é isso? Então, né, eu estou pedindo encarecidamente, não prossigam essas discussões. Mesmo que você ache que você está com 100% de razão, fala, não tem utilidade. Você não está fazendo isso por uma utilidade, por um dever, você está fazendo por mera vaidade, por mera autoexpressão, que é exatamente o que eu estou dizendo que é para não fazer. Tá certo? Então, assim como, né, o aprendiz de boxe, ele tem que se refrear de boxe ou de qualquer outra arte marcial, refrear de brigas de rua, tá certo? Porque ele está se preparando para brigar não com qualquer um, mas com um adversário qualificado, do mesmo modo, o aprendiz de filósofo, tá certo? Ele tem que se refrear de entrar em discussões vulgares, tá certo? Porque mais tarde você vai ter que enfrentar, né, inimigos que são muito maliciosos, são malignos. Não são pessoas realmente preparadas, mas são maliciosos e são muitos. Tá certo? E, vamos dizer, embora esta coisa da polêmica ela não faça parte mesmo, vamos dizer, não seja uma atividade propriamente filosófica, ela é parafilosófica, tá certo? E você vai, mais tarde, você vai precisar participar de muitas dessas coisas. E tem uma infinidade de... Eu não diria que são truques, mas são atitudes interiores que favorecem, tá certo? Vitórias absolutamente espetaculares nesse negócio. Tá certo? Agora mesmo está lembrando o caminho, aquela história do Quartinho de Moraes, né? Que eu publiquei um artigo dizendo que ele tinha a fama intelectual dele, se devia a um assassinato político. Né? Daí ele ficou louco da vida, disse que era uma calúnia, que ele jamais participou de assassinato algum. Né? E daí começou a haver uma mobilização nas universidades e fizeram um manifesto assinado por 5 mil pessoas protestando em defesa do Quartinho de Moraes. E eu deixei aquela coisa crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou nas 5 mil assinaturas, daí que eu revelei a fonte da informação, que tinha sido ele próprio. Ele, de fato, não tinha participado do assassinato do Capitão Chandler, mas ele se gabou de ter participado. Então ele mentiu, porque naquela hora estava falando na Unicamp, era bonito passar por assassino político, e ele se fez. Eu digo, ah, então quem mentiu não fui eu, foi ele que se autoacusou, tá certo? Daí pronto. Quer dizer, a onda vinha crescendo, crescendo, crescendo, nós vamos acabar com o Olavo de Carvalho, estava crescendo, daí de repente ele vai lá e fura o balão. Daí para dentro foi um silêncio mortal. Então, é assim. Quer dizer, agora, se você fosse discutir tudo aquilo, né, tudo que eles estavam dizendo, você ia passar o resto da sua vida. Como é que você pode discutir com 5 mil idiotas? Mas, existe um jeito, você pega, assim, você com uma frase, você estoura tudo aquilo. Então, isto aqui, né, eu considero que foi uma obra-prima, foi uma maravilha. Eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo por ter feito isso, por ter dito tão pouco e conseguido tanto. Então, esses aí são, vamos dizer, às vezes são requintes de virtuosismo que você pode ter numa discussão. Mas você tem que aprender primeiro. E a condição de você aprender é você refrear o impulso de falar, o impulso de discutir. E você transformar, vamos dizer, a arte de discutir num instrumento pedagógico e moral a serviço de finalidades superiores e não do seu ego. Se bem que o ego vai ter a satisfação do mesmo jeito. Quando você, né, expõe um idiota desse ao ridículo, um idiota presunçoso ao ridículo, eu não posso negar que eu fico satisfeito. Tá certo? Como é que os caras às vezes pensam que eu sou um sujeito raivoso. Tá? Eu não sou raivoso, mas eu confesso que eu sou sádico. Eu não faço nada movido por raiva, mas que um prazer sádico, isso eu tenho, tá entendendo? Eu tenho que confessar, pode ser até um negócio feio, mas, né, eu gosto de ver um cara desse, né, presunçoso, né, de quatro ali, é gostoso, confesso que é gostoso. Eu talvez algum dia eu perca essa mania, mas por enquanto ainda tem. Oi, tem uma pergunta. Aproximar o microfone. Então, vocês podem ter mais tarde até esse tipo de satisfações sádicas. E eu acho que em muitas situações esse tipo de atitude é moralmente justificável e até obrigatório. Quer dizer, numa situação onde essa pestilência intelectual se torna disseminada num país inteiro, e toma um país inteiro, você é obrigado a agir de uma maneira mais drástica para, não digo para acabar com isso, mas criar um espaço onde as pessoas possam respirar. Por exemplo, hoje nós temos esse espaço aqui neste seminário. Hoje as pessoas que estão buscando cultura superior, elas têm onde buscar. Tá certo? Mas nós tivemos que abrir esse espaço com os cotovelos. Tá entendendo? Então, muitas vezes, peguei um sujeito para vítima, né? Como eu fiz com aquele infeliz que escreveu o artigo que eu comendo nas ideias vegetais. Tá certo? Aquele sujeito ele nunca mais se levantou, ele nunca mais escreveu nada, ele ficou quieto, ele foi para casa. Né? O Enio Candotti, o homem da SBPC, que até desistiu da carreira científica, foi plantar alface. Né? Então, eu tive que fazer algumas vítimas pelo caminho para poder abrir um espaço onde pudesse haver dar uma chance para a cultura superior de novo. Para poder abrir um espaço de verdadeira respeitabilidade da cultura superior. Porque se você... Veja, a afetação de respeitabilidade, a afetação de importância, são tremendamente destrutivas. A cultura superior tem que ser uma coisa baseada inteiramente na autenticidade, na coisa genuína, na sinceridade, senão não funciona. Vamos dizer, até literariamente, falando, até no estilo literário. Você vê que a falsidade, ela literalmente soa mal. Quando eu era moleque, quando comecei a aprender, aos 20 e poucos anos, ainda havia leitores em número suficiente que sabiam reconhecer isso. Pegava um texto e falava, isso aqui está soando falso, está pegando mal na orelha. Hoje em dia a pessoa não se percebe mais isso. Né? Às vezes não percebe nem sequer do ponto de vista, vamos dizer, sonoro, auditivo. O Bruno Tolentino se queixava muito disso, as pessoas não têm ouvido mais. Às vezes escreve uma coisa que está soando mal, ridículo, mas elas não percebem. Né? Então, por exemplo, restaurar esta percepção do que é genuíno, do que é autêntico, tá certo? E do que é falso, né? Do que é de papelão, é fundamental para a alta cultura. Tá certo? Então, isso aí, se não fosse por este objetivo, eu jamais teria exposto nenhum desses caras à humilhação como eu fiz. Tá? Então, assim, pelo simples, vamos dizer, pelo simples prazer de mostrar que eu sou gostoso, sou mais forte que ele, falo, mas escuta, pega entre eu e o Emir Sader, falo, a diferença de força intelectual entre eu e o Emir Sader não é mensurável, porque é a diferença entre o nada e alguma coisa. Entendeu? Então, eu sou alguma coisa, ele está um pouco abaixo do nada. Então, eu falo, não dá para medir isso aí. Então, o pessoal dizia, é covardia. Claro que é covardia, é coisa de bater em criança. Mas eu fui obrigado a fazer isso por um motivo moral. Eu falo, não, eles são infantis, são pueris, são despreparados, são, mas são os donos do pedaço e se acham, né, uns gênios. Então, nós temos que destruir, nós temos que cortar a cabeça, porque senão o pessoal em volta não vai perceber o ridículo da situação. Agora muita gente perdeu. Depois que saiu o imbecil coletivo tem uma função curativa. As pessoas perderam o medo desses palhaços. Então, também, não só pelo texto, mas pelos efeitos sociais que a coisa teve. Porque muita gente tem medo desses camaradas, profissionalmente, tem medo dentro da universidade, tem medo dentro das redações. Tá certo? Eu digo, olha, eu vou lá, vou cuspir na cara deles e não vai acontecer nada. Eles não vão fazer nada. Eles vão espernear um pouquinho e depois vão para casa chorar no travesseiro. E foi exatamente o que fizeram. Na hora que as pessoas viram que eu fiz isso, eu falo, bom, então, como diz, o rei está nu, os caras não têm força alguma. Entendeu? Mesmo assim, ainda tem muita gente intimidada. Eu recebi um telefonema outro dia de um rapaz que está no serviço diplomático. Ele diz, ah, mas se eu começo a dar essas opiniões e tal, eles vão me esmagar. Eu digo, esmagar como? O que, que eles vão fazer com você? Eles vão te bater? Não. Eles vão te prender? Não. Ah, mas eles podem me mandar para a Zâmbia. Eu digo, mas se manda você para a Zâmbia, você é um homem feliz. Porque na Zâmbia o serviço diplomático não tem absolutamente nada para fazer e você vai ter o dia inteiro para você estudar. Agora, se mandar você aí para Washington, ah, meu filho, aí você vai para Washington, para Moscou, então você vai ter muito trabalho. Tá certo? Mandar você para Venezuela, ih, Hugo Chávez vai fazer esse trabalho o dia inteiro. Mas se mandar você para Zâmbia, para Uganda, para Serra Leoa, é a maior felicidade que pode ter no serviço diplomático, é não ter nada para fazer. Tá certo? Então, se não fosse isso, a obra do João Guimarães Rosa não existia. A obra do João Cabral de Melo Neto não existiria. Só existia porque eles não tinham nada para fazer na embaixada. Né? O Zé Guilherme Melchior também. Né? Então, qual é o... então, você está com medo do quê? Você não vai subir na carreira? Mas para que subir na carreira, meu filho? Você subir na carreira, você vai ter mais responsabilidade, vão exigir mais de você e você vai ficar mais comprometido com a política. Se você é um segundo secretário de embaixada, ninguém quer saber o que você pensa. Mas se você é conselheiro, ministro, embaixador, então já está o governo em cima de você exigindo fidelidade. Então qual é a vantagem de subir nessa porcaria? Né? Termina a sua vida como segundo secretário de embaixada e como um grande escritor ao mesmo tempo. Você vê, o Zé Guilherme Melchior, ele foi boicotado na carreira diplomática a vida inteira. O que, que ele perdeu com isso? Nada. Ele teve tempo de escrever a obra do Zé Guilherme Melchior. Então, com medo do quê? Na universidade, o que eles vão fazer? Vão bater em você? Vão te matar? Vão te capar? Não vão fazer nada. Vão simplesmente falar mal de você. Quando eles falarem mal de você, você fala mais mal deles. Os alunos meus, que às vezes têm medo de professor, ah, não posso falar tais coisas, senão ele acaba com a minha carreira. Ele fala, você está fazendo exatamente o contrário. Ele vai, se ele perceber que você não gosta dele ou pensa o contrário, ele vai acabar com a sua carreira de qualquer jeito. Agora, se ele perceber que você sabe mais e que você é perigoso, ele vai cair de joelhos na sua frente. Então, o que você faz? Você estuda bastante a matéria e toda hora você humilha o sujeito. Quando ele diz, é tal coisa, é assim, assim. Ele fala, não, professor, não é nada disso. É assim, assim, assim, assim, assim. O senhor não estudou, não fez lição de casa. Faça isso umas 4 vezes e você vai ver que o homem vai começar a tremer nos alicerces. Eu tenho vários alunos que experimentaram esse método e sempre deu certo. E vem quando eu recebo depoimento, olha, aquele negócio lá dá certo, eu fiz, agora só tenho 10. Não. Claro que tem 10, é o 10 preventivo, você está te dando 10 para comprar o seu silêncio. Né? Agora, se você fica bonzinho, tá falando, aí ele sobe em cima mesmo. É um negócio que falava o Donald Rumsfeld, com toda a razão. A fraqueza atrai a agressividade. Você mostra que é fraco. São Tomás de Aquino já dizia a mesma coisa. A diferença entre o ódio e o medo é o seguinte: se você percebe que o adversário é mais fraco, você fica com ódio. Se você percebe que ele é mais forte, você fica com medo. Então, no fundo, é a mesma emoção. Então, estou dizendo tudo isso porque, sinta, a arte da discussão, que advém, vamos dizer, da arte, da análise, da compreensão profunda, etc., etc., vai ser uma das armas que você vai adquirir aqui para você usar em coisas de grande importância. Então, ficar gastando isso num fórum, então, é ejaculação precoce, minha gente. Tá? Então, por favor, vamos parar com isso já. Esta advertência que eu dei, ela não é uma coisa extra ao curso, ela faz parte do curso. Muito bem. Partindo disso aí, nós já podemos entrar no que seria verdadeiramente o assunto desta aula, que é o seguinte: se vocês... Vamos dizer, o único motivo que esse pessoal que estuda na USP tem para achar que eles são profissionais da filosofia, quando não são profissionais de nada, são todos uns amadores, todos uns coitados, é o fato de que, muito antigamente, eles aprenderam uma técnica de análise de texto com um sujeito chamado Martial Guerroux. Guerroux escreveu um livro esplêndido que chama Descartes selon l'ordre des raisons. Descartes segundo a ordem das razões. Na qual ele, vendo todas as discussões controversas em torno de Descartes, ele decide resolvê-las mediante uma volta ao texto das Meditações de Filosofia Primeira do Descartes, que ele vai então analisando frase por frase, desmontando frase por frase e reconstruindo a estrutura, né, da argumentação inteira. É um trabalho muito bonito, tá certo? E o Guerroux, eu não sei se o Guerroux chegou a lecionar na USP ou se foi através de algum discípulo, eu sei que essa coisa chegou lá. E eles então ficaram com mania da análise de texto, tá certo? Então, pegavam um texto, decompunham nos seus vários pedaços e ia montando de novo a estrutura da argumentação. Bom, essa técnica, sem dúvida, é muito útil. Só que o que os caras não sabem é que você fazer análise de texto baseada só nisto não funciona. Você, para aplicar utilmente o método do Guerroux ou qualquer outro método parecido, você precisa ter, antes disso, uma formação literária de décadas. Quer dizer, você precisa ser um leitor altamente qualificado antes de poder usar essa técnica. Porque senão o que acontece? Você, em primeiro lugar, você coisifica o texto. Quer dizer, você vai, em vez de você tentar pegar o que é realmente, o que nós diríamos, o filosofema, quer dizer, o que seria o equivalente filosófico do teorema, você vai se ater ao texto, tá certo? E esse texto acabará sendo lido em modo plano, sem que você perceba, vamos dizer, as várias nuances e as várias camadas de significado que estão, por assim dizer, por trás do texto, e que o texto por si mesmo não pode revelar, por mais que você o analise. Veja, foi a longa prática da análise de texto na França que acabou gerando o tal do desconstrucionismo, onde os caras dizem que tudo é texto, que não há mais referência fora da realidade. Porque eles analisaram texto, analisaram mais texto, e texto, texto, e nunca analisaram coisíssima nenhuma, além de texto. Eu digo, então aqui, meu filho, vou dar aqui uma coisa para você. Põe uma tartaruga aqui em cima, analisa a tartaruga. Eles não sabem. Eu põe aqui um chiclete, analisa o chiclete. Eles não sabem. Tá certo? Então, de tanto lidar com textos, ficaram com a mania de que tudo é texto. O seu Gertrude Janotti, tá certo? Chegou a dizer que a filosofia é eminentemente uma atividade que lida com textos. Eu digo, uai, e quando não havia textos filosóficos para eles lidarem, como é que eles fizeram? Os tais dos pré-socráticos, né? Quer dizer, que texto que Parmênides analisou para chegar à conclusão que o ser é, o ser não é, né? Quando Heráclito disse, nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, ele disse isso a partir da experiência que ele teve de um rio. Ele estava vendo a água correndo. Não foi analisando um texto, mas analisando uma coisa, uma situação da vida real. Agora, além do texto e além das situações da vida real, existe toda uma trama de elementos de memória e imaginação que estão envolvidos na mais simples leitura. E a análise produtiva do texto não é feita somente no texto considerado como objeto materialmente existente, mas é feito nessa trama de evocações. Porque se você não tem a sua trama pessoal de evocações, você também não vai pegar aquela que está subentendida no próprio texto, quer dizer, aquela que está na cabeça do autor. Nós temos que chegar a esta profundidade na análise, por quê? É impossível você escrever tudo o que você pensa. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Simplesmente não dá tempo. Eu vejo que, por exemplo, eu dando uma aula aqui, falando para vocês durante... Se eu falo durante uma hora, eu obtenho aí um texto de pelo menos 30 páginas. Quanto tempo eu levaria para escrever as 30 páginas? Então, você veja que, em alguns casos, por exemplo, Edmund Husserl, ele sabia taquigrafia, então ele escrevia tudo taquigrafado. Então, escrevia quase na velocidade... Praticamente, ele pensava por escrito. Resultado, o acervo de texto que ele deixou, a monstruosidade, que até hoje não acabaram de publicar, não vão acabar tão cedo. Então, esse é um sujeito que a gente pode dizer, ele escreveu quase tudo o que ele queria. Só que não dá para você ler. Se você passar a sua vida estudando Edmund Husserl, dizer, eu conheço o pensamento de Edmund Husserl, bom, você conhece até onde foi publicado, mas tem mais 40 caixas aí esperando para ser traduzido da taquigrafia para a escrita comum e daí ser publicado. Então, você, na verdade, você não sabe o que ele pensou. Você sabe só um pedaço. Então, agora, em geral, as pessoas não sabem taquigrafia. E nem todo mundo escreve muito rápido. Né? Eu não escrevo rápido. Falar, para mim, é muito mais fácil do que escrever. Se eu for escrever o conteúdo desta aula aqui, nossa, eu vou levar semanas. Tá certo? Então, muitas vezes, muitos livros de filosofia que vocês conhecem são exatamente aulas que foram anotadas. Por exemplo, Hegel, tem livros e livros de Hegel que foram anotadas taquigraficamente por alunos e depois transcritas, porque Hegel jamais teria tempo de escrever tudo aquilo que ele estava ensinando. Mesmo assim, a obra de Santo Tomás de Aquino, foi grande parte, foi simplesmente ditada ou anotada. Tá certo? Chegou uma hora até que o superior do mosteiro contratou uns camaradas para ficar, ó, anota tudo que ele fala, por via das dúvidas. Se ele fala assim, vou ao banheiro, escreve aí, pode sair alguma coisa de filosofia no meio, entendeu? Mesmo assim, o que ele ensinou era tão insignificante em relação àquilo que ele percebeu, que ele no final, ele mesmo disse, olha, perto do que eu estou sabendo agora, tudo que eu escrevi é pura palha. Tá certo? Ora, algo dessas visões superiores que ele teve no fim da vida está insinuado nos próprios textos. E você pode vislumbrar aquilo. Você não chega a perceber, mas se vislumbra. Se você não tiver esse vislumbre, o que acontece? Você não está entendendo o que Santo Tomás de Aquino falou. Tá certo? Então, entender, compreender um texto é ir imensamente além dele. Eu digo que você tem várias direções onde você pode ir. Uma das direções, vamos dizer, é esta que eu já ensinei a vocês, que é as próprias evocações que o texto, lido bem devagarzinho e sem análise crítica, traz no seu imaginário, quer dizer, o efeito imediato que ele tem no seu imaginário, tudo aquilo que ele evoca. Tudo isso, se vocês querem saber, faz parte do texto. Né? Agora, ainda tem todas as evocações que cada palavra despertar na cabeça do próprio autor. Quer dizer, você está escrevendo uma frase aqui e já estão aparecendo outras que talvez não dê tempo de você escrever. Isso tudo está lá no texto. Né? Mas dessas evocações, muitas delas se ramificam com evocações de leituras e de aprendizado que o sujeito teve em outras ocasiões. Às vezes, uma simples palavra evoca, vamos dizer, uma tradição filosófica inteira, uma discussão inteira. E isso, o autor está consciente disso na hora que ele escreve, só que ele espera encontrar um leitor capaz de evocar mais ou menos as mesmas coisas na hora, e é por isso que ele escreve. Né? Mais ainda, terminou aí, falou, não, tem a sua evocação pessoal, tem o círculo de intenções subjacentes do autor, tem as referências culturais dele para mais adiante, e no fim tem um treco que chama o mundo real, que é a experiência que você e ele têm, e experiências que podem se encontrar no momento, tendo como lugar, como ponto de convergência, justamente o texto que você está lendo. Tem tudo isso, e entender um texto é fazer tudo isto. No começo você vai fazer devagarzinho. À medida que você for acumulando experiência nisso, em que, através, vamos dizer, da leitura, do estudo, você vai adquirindo outras possibilidades de evocações, você vai ver como essa leitura vai se enriquecer. Agora, a pura análise de texto não vai te dar isso aqui. A não ser que ela seja complementada por essas evocações. Então, tal como ensinado na USP, esse negócio da análise de texto virou um fetiche. Tá certo? E ele não revela, de fato, nenhuma habilidade filosófica. É, a análise de texto é uma coisa tão simples que um macaco, se você ensinar bem, ele aprende. Tá certo? Agora, a verdadeira análise de texto, que é a reconquista de todo o mundo de evocações, de todas as camadas de sentido, de toda a experiência subentendida, ah, bom, isto aqui não dá para aprender na USP, meu filho. Isso aí você vai ter que aprender por você mesmo ao longo da sua vida. Vamos dizer, a prática, a longa convivência com os grandes leitores, porque além dos grandes filósofos, existem os grandes leitores de filosofia. Por exemplo, existe um filósofo que você vai ver a obra propriamente filosófica dele, ela não é grande coisa, ela é pequenininha e trata de dois ou três assuntos, que é Erich Weil. Erich Weil é um filósofo judeu-alemão que, quando deu nazismo na Alemanha, ele fugiu para a França e, de vingança, nunca mais escreveu uma palavra em alemão. E se tornou um clássico da língua francesa. Eu raramente encontrei um sujeito que compreendesse os filósofos tão profundamente quanto Erich Weil. Às vezes você tem discussões de séculos em torno de um ponto ou do outro, na obra de Platão, de Aristóteles, o Erich Weil chega lá e diz, olha, é assim. Mata o problema. Tá certo? E, pior, ele consegue compreender os filósofos mais diferentes. Então, aquilo é os textos de Erich Weil são primores de interpretação e de análise. E você vai ver que, em momento nenhum, ele usa o método, vamos dizer, formal de análise de texto. Tá certo? Quer dizer, a premissa de que ele parte é a premissa mais simples do mundo. Né? Se o sujeito que você está lendo é um filósofo, tá certo? Então esse filósofo está em busca de uma visão, uma experiência, por assim dizer, unitária do ser. Ele está buscando a unidade do ser, no fim das contas. Ele sabe que ele não vai encontrar, mas ele está indo nessa direção. Tá certo? Então, você vê, quando eu mesmo defini a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, isso quer dizer o seguinte, quer dizer, a sua busca da unidade não é a busca da construção de um sistema de frases, de um conjunto de frases que expresse, vamos dizer, a própria estrutura do real. Não, você nunca vai chegar a isso aí. Você está se deixando, na verdade o que você está fazendo, você está se deixando inspirar pelo vislumbre que você tem da unidade do real, para, com base nessa unidade do real, você construir a unidade da sua própria consciência, da sua própria pessoa, da sua própria personalidade, né? E de tal modo que esta unidade da personalidade sirva, por sua vez, de instrumento interpretativo, pelo qual as experiências subsequentes se tornem mais luminosas e mais claras para você. Ou seja, é um processo de autoesclarecimento. E esse autoesclarecimento pressupõe que você tenha uma referência clara a você mesmo, quer dizer, você saiba o que você experimentou, o que você sentiu, tá certo? E não viva apenas uma existência, a existência de uma consciência fragmentária, onde as experiências se sucedem sem ser relacionadas uma com as outras, e se deixando formar por influências que você mesmo não sabe de onde vieram. Tá certo? Então, a premissa do Eric Weil para a leitura é exatamente esta. Quer dizer, o que quer que você esteja lendo um filósofo é um esforço em direção à unidade da consciência e da unidade do conhecimento. Ele não diz isso, mas esse é o método implícito, né? Então, quando você decompõe as várias partes de um texto, que é uma coisa que até o pessoal da USP faz, tá certo? Você está tentando o quê? Recompor esta unidade, em termos mais simples, mais inteligíveis para você, tá certo? E de tal modo que aquilo possa, em seguida, ser integrado em conjuntos maiores, tá certo? E adquira um nível de inteligibilidade maior. Só que esse nível de inteligibilidade maior escapa da pura análise de texto. Ele vai entrar no quê? Na recomposição de todas essas evocações, que não pode ser vista apenas como uma sucessão de textos, sucessão histórica de textos. Eu vou dar para vocês a prova mais óbvia de que nenhuma discussão filosófica, nenhuma pode ser resolvida na base do texto. Quando surge, e vocês vão ver mais tarde, quando a gente passar para vocês o texto do Ponto de Partida da Metafísica, de Joseph Marechal, que é uma obra-prima de ensino de filosofia, uma coisa absolutamente magistral, ele começa, vamos dizer, com a narrativa do cepticismo grego. Então, o cepticismo grego consistia, vamos dizer, numa negação da possibilidade de qualquer afirmação filosófica. Quer dizer, qualquer coisa que você dissesse, vamos dizer, positivamente, né, segundo os cépticos, era sujeito à crítica, à dúvida e à negação. Tá certo? Então, de tal modo que por essa via se chegava, vamos dizer, à impossibilidade de afirmar o que quer que fosse sobre o que quer que fosse. Então, Aristóteles confessa que você não pode contestar o cético na base do discurso. Tá certo? Porque ele opõe ao seu discurso uma infinidade de dúvidas hipotéticas que constituem, por sua vez, um outro discurso. Se você simplesmente confrontar o discurso positivo, né? Por exemplo, você diz assim, existe um mundo e nós estamos nesse mundo. O cético, ele pode criar dúvidas em número ilimitado. Quanto isso aqui? É o velho ditado russo, né, que um só idiota é capaz de fazer mais perguntas do que mil sábios conseguiriam resolver, ou conseguiriam responder. Então, a dúvida céptica, ela aparece quase que automaticamente. É só você perder um pouco o foco do que você está falando, começa a aparecer milhões de dúvidas. Então, Aristóteles viu que no nível do discurso era impossível você confrontar o cético. Então, ele pergunta assim, mas se não existe mesmo o mundo, não tem realidade, por que que o cético, quando ele quer fazer uma viagem, né, ele faz realmente a viagem, ele se desloca no espaço, em vez de ele ficar simplesmente pensando o que foi? Se tudo é uma questão meramente de pensamento, ele não precisa fazer nada. Por exemplo, por que que ele come em vez de simplesmente pensar que comeu? Não é isso? Então, o que Aristóteles está assinalando é que a dúvida céptica, ela não se opõe simplesmente ao discurso positivo que ela finge contestar. Ela se opõe a si própria. Então, Aristóteles mostra que o discurso céptico, ele pode ser construído em palavras, pode ser expresso em palavras, você pode dizer aquilo, mas você não pode realmente pensar. Então, o que ele está dizendo é que o cético está apenas fingindo. E como você está discursando, o filósofo está discursando no plano, quer dizer, da realidade tal como ele efetivamente a experimentou, não pode haver medida comum entre este discurso e o discurso fingido do cético. Isso seria tão impossível quanto, por exemplo, você está assistindo, né, a peça, né, Otelo, né, e você está vendo que o sujeito lá está soprando uma fofoca no ouvido do Otelo para ele ficar com raiva da mulher. E você tem vontade de entrar na peça e dizer pro Otelo: não, Otelo, esse cara está te enganando, sua mulher não fez nada, ela está inocente. Você tem vontade, mas não dá para você fazer. Porque aquilo não está acontecendo na realidade. Hã? Você não pode entrar na peça. Ela está se transcorrendo num outro plano, que é puramente imaginário. E você não pode se transformar num ser puramente imaginário e entrar no enredo. Por isto mesmo, você também não pode entrar no discurso do séptico e discutir com ele. Hã? Porque você está falando perfeitamente a sério desde a experiência da realidade. E ele não, ele está fingindo. No fundo, no fundo, ele acredita exatamente no que você acredita. Então, o confronto de discursos ali não faria o menor sentido. Você tem que ter o confronto de uma atitude real com uma atitude fingida. Tá certo? E qual é a maneira certa de lidar com isso? É mandar o séptico lamber sabão, porque ele está apenas tomando o seu tempo, ele está com brincadeira, ele está com treta. Certo? Então, isso aqui, vamos dizer, foi a refutação clássica que Aristóteles fez do séptico. Né? Então ele diz: não é que eu não acredito no que você está dizendo, você também não acredita. Então por que eu vou perder meu tempo com essa bobagem? Hoje nós vemos que quase tudo quanto é loucura filosófica que circula por aí é do mesmo teor. Foi a constatação disso que me levou à descoberta, vamos dizer, da paralaxe cognitiva, que é o mesmo problema do séptico, mas tornado epidêmico e disfarçado sob camadas e camadas e camadas, vamos dizer, de conhecimentos acumulados que disfarçam, por exemplo, o fingimento e fazem com que ele pareça muito mais verossímil do que o fingimento do séptico. Não é isso? Então, claro que a paralaxe cognitiva não é a mesma coisa que o cepticismo. Quer dizer que o truque do séptico era meramente verbal. Tá certo? E era consciente. Tá certo? Ao passo que a paralaxe cognitiva, não. O sujeito pode fingir tão bem que ele já não sabe mais que está fingindo. Ele acredita que ele está dizendo a coisa como ele vê. Então, você vê que a mais célebre contestação filosófica da antiguidade não é feita no nível do texto, mas no nível da atitude existencial real. É na hora que você toma o seu interlocutor não apenas como emissor de um texto, mas como uma pessoa real que está convivendo com você, aí é que você entende qual é o truque dele, aí você pode contestá-lo. Com isso, você não esqueça, Aristóteles foi realmente o sujeito que inventou a lógica como ciência. A lógica, a dialética, embora já tivesse tudo isso mais ou menos circulando ali, foi ele que deu a formulação científica da coisa. Então, ele entende que para você entrar no plano das confrontações lógicas, existe uma série de pré-condições. Vocês viram, por exemplo, que o livro dele, dos tópicos, que não é nem um livro de lógica, é um livro de dialética, é precedido pelo livro das categorias e pelo livro da interpretação. Então, o que quer dizer? Você só pode entrar na confrontação dialética se você está seguro de que você está se movendo no mesmo terreno semântico do seu interlocutor. No caso do cético, você não está. Você está falando de uma coisa, ele está falando de outra completamente diferente, embora as frases pareçam estar no mesmo nível. Você, quando você diz, por exemplo, quando Aristóteles diz que existem quatro tipos diferentes de causas, ele diz isso porque ele observou. Ele diz, por exemplo, que se um casal de animais cruza, tá certo? Então isso desencadeia um processo de gestação que vai resultar no nascimento de um outro bichinho. Aristóteles era eminentemente um biólogo, né? Ele examinou e descreveu mais de 200 espécies animais com seus costumes, até sua embriologia, etc, etc. Então ele viu isso aí. E ele entende que quando você fala de causa, nesse sentido, você não está falando de causa no mesmo sentido em que aparece essa palavra quando uma pessoa anuncia uma intenção que ela tem. Quer dizer, se você observa, por exemplo, um pedreiro, né, montando uma casa, você não pode dizer que houve um ato anterior, uma força anterior, que desencadeou aquilo, de modo que ele irá até o fim da construção da casa, né, automaticamente, como no caso de uma gestação. No caso da gestação, dado, vamos dizer, o impulso inicial, o resto decorre mais ou menos naturalmente, a não ser que seja interrompido. Por exemplo, a morte da mãe, ou a gestação deu errado, deu um aborto, qualquer coisa assim. Mas no caso do pedreiro, você vê que nada força o pedreiro a continuar fazendo a casa. Né? Ele acorda toda manhã, vai lá e coloca mais uns tijolos, etc, etc, de acordo com um plano. O plano é de uma coisa que não existe ainda. Quer dizer, ele tem na cabeça dele uma casa inexistente e ele está tentando fazer com que os materiais existentes, pouco a pouco, adquiram aquela forma. Aristóteles diz isso porque ele observou essas duas coisas. Ele diz, olha, existe um processo causal nessas duas situações. Mas ele chama a primeira causa de causa eficiente, quer dizer, a causa que desencadeou um processo. E a segunda ele chama de causa final, quer dizer, é uma série de ações que visam a uma finalidade. E ele diz que essas duas causas não funcionam do mesmo modo. Portanto, quando os filósofos anteriores a ele discutem causas, muitas vezes eles chegam à confusão desgraçada, porque um está falando de causa eficiente, outro está falando de causa formal, de causa final. Então ele reconhece ainda, né? Mais dois tipos de causas. Um que ele chama causa material, que é o de que as coisas são feitas. Você vê, por exemplo, que quando o pedreiro empilha tijolos, eles ficam de pé, a parede fica de pé, porque a matéria usada tem certas propriedades que permitem que fique de pé. Se ele fizesse a casa de geleia, ela derreteria. Se fizer a casa de água, né? Bom, esquimó faz casa de água, mas só quando está frio, então o gelo adquire as propriedades parecidas do tijolo. Então, por que a casa fica de pé? Não é nem por uma causa eficiente, como no caso da gestação, e nem por uma causa final. Você não pode dizer, a casa fica de pé porque o pedreiro quer que ela fique de pé. Não, ele tem que ter o material certo, que atue como uma causa intermediária entre o seu propósito e a construção final. Não é isso? Então, existem as propriedades, vamos dizer, da matéria usada, barro, pedra, madeira, etc, etc. Elas são um dos agentes determinantes do processo. E elas não se identificam com a ideia que o pedreiro tem. Elas são outro elemento. Não é isso? Você vê que entra a causa material, entra também na gestação. Porque se a mãe não for devidamente alimentada, não tem do que ela fazer o feto. O feto sai do sangue da mãe. Se não tiver quantidade suficiente de sangue, ou o sangue estiver ruim, o feto morre. Então não basta ter desencadeado. Veja, o ato inicial da procriação, quer dizer, a cruza dos animais, não é suficiente por si para garantir que o processo vai até o final. Entra esse outro elemento, a causa material, quer dizer, o de que aquele bichinho que está sendo gestado será feito. Não é isso? E por fim ele entende que existe o que ele chama de causa formal. Causa formal é o que uma coisa é. Porque vem aqui um gato e cruza com uma gata e nasce um gatinho. Por quê? Porque eles não são tartarugas e nem cachorros. Senão nasceria cachorro. Então, quer dizer, a natureza, a estrutura própria da coisa, do ser, tá certo? É um dos determinantes das suas possibilidades de ação e, portanto, atua como uma causa. Não é isso? Quando o Dr. Jânio Quadros disse eu bebo porque é líquido, né, as pessoas perguntavam, por que você bebe? O que eles estavam perguntando? Causa final. O que, que você espera com isto? Ou então, causa eficiente. O que foi que fez com que você começasse a beber? Ele espertamente mudou para a clave da causa formal. E respondeu o quê? Com a definição da coisa. Eu bebo porque é líquido. Porque se fosse sólido, eu comeria. Entendeu? Então, essa brincadeira mostra, vamos dizer, a facilidade com que o cérebro humano transita de uma causa para outra causa. Às vezes, com um propósito filosófico, às vezes com um propósito de brincadeira, como neste caso. Tá certo? Muitas piadas, você pode analisar, tem muita piada, é simplesmente passagem de uma causa para outra causa. Então, Aristóteles descobriu tudo isso por observação e experiência. Foi como biólogo observando a gestação. Você sabe que Aristóteles fez uma descrição da embriologia do gato, que até hoje é considerada a mais perfeita que tem. Então, ele observando a gestação dos bichos, ele viu que existia vários elementos causais diferentes e que uma coisa não podia ser reduzida à outra. Quer dizer, a fecundação do óvulo da gata não era suficiente para produzir um gatinho se não existisse a causa material. Isso é do que o correio do gatinho será feito. E assim por diante. Bom, quando ele explica essas coisas e vê o cético e as coloca em dúvida, o que, que o cético está fazendo? Ele está cobrando uma coerência lógica absoluta de algo que em si mesmo não é lógico, de algo que foi composto com o material dos fatos e não de puras construções lógicas. E, evidentemente, ele pode encontrar 1000 defeitos lógicos em qualquer coisa. Por exemplo, perguntar, bom, mas o que, que você entende por gato? Daí Aristóteles explicava o que é gato. O que você entende por fecundação? Pá, pá, pá, pá, pá. Ou seja, poderia cobrar de Aristóteles a definição perfeita de cada um dos termos, o que anularia imediatamente a possibilidade do conhecimento por experiência. Porque nenhum fato bruto poderia entrar no discurso se você já não tem toda a sua definição e todo o conhecimento lógico a respeito. É claro que isso torna impossível o conhecimento. Poderia também, vamos dizer, abrir, introduzir uma cunha entre percepção e discurso. Quer dizer, pode descobrir defeitos no discurso, pode separar discurso de experiência, pode fazer 1000 coisas. Só que aonde está agindo o cético? No discurso. Mas Aristóteles está falando de discurso, ele está falando de gato. Está compreendendo? Então, o que Aristóteles diz do gato não pode ser, vamos dizer, não pode se confrontar vitoriosamente com as objeções do cético, porque as objeções do cético só existem no plano do discurso, no qual não há gatos. Está entendendo? Então, é como se aquilo que você observou no plano tridimensional, o sujeito exigisse que você validasse aquilo no plano bidimensional. Falando, não vai dar. Não é isso? Por exemplo, em geometria descritiva, tem uma série de modificações no espaço que você rebate para, vamos dizer, o plano. Não é assim? Você representa no plano. Então você pode, você pega uma figura geométrica, por exemplo, esta casa, né? E você rebata o plano. E, bom, você pode fazer, mas você não pode morar naquele papel. Então, o que o cético faz é fazer o seguinte. Você está descrevendo uma casa, está montando lá uma casa, ele desenha aquilo no papel e diz, não dá para morar aí. Você não cabe aí. Isso é absolutamente imbatível. Só que ele não está falando da casa de verdade que você está construindo. Ele está falando de uma outra casa que ele desenhou no papel. Está entendendo? Então, isto aí para mostrar para vocês que a tentativa de você reduzir o estudo filosófico a uma questão de texto é uma coisa absolutamente inviável desde o início. Então, se você fosse ficar apenas no plano do texto, do discurso, bom, as objeções do cético seriam imbatíveis. Por quê? Ele está construindo frases. E está exigindo que você construa outras frases que derrubem o que ele está dizendo e que prove a possibilidade do conhecer. Mas acontece que o conhecer não se dá no nível das frases. Se dá no nível da experiência real. No nível das frases não há conhecimento algum. Então, eu não posso, no nível do mero discurso, validar o conhecimento por experiência. Por quê? Porque a experiência não é discurso. Ela é precisamente aquilo que não é discurso. Estão entendendo? E isso Aristóteles já tinha percebido 2.400 anos atrás. Transcorridos 2.400 anos, as pessoas esqueceram isto e começam a tratar os textos filosóficos como se fossem meros textos que somente se referem a outros textos e a outros textos e a outros textos e a outros textos. E cria uma espécie de neoceticismo, neosofística, que é uma coisa terrivelmente opressiva, porque desenvolve milhões de objeções e quer que você responda. E o que nós temos que dizer é o seguinte: olha, vocês não acreditam em nada disso, vocês estão apenas brincando. Tá certo? E você, o que você está me exigindo é que eu entre na peça Otelo, tá certo? E impeça o Otelo de matar a mulher. Eu não posso fazer isso, porque o Otelo só existe no texto. E eu não posso me transformar numa palavra, num texto. Eu não tenho essa capacidade. Estão entendendo? Quer dizer, essa redução da experiência ao nível do discurso, tá certo? Cria o quê? A onipotência do discurso inventado. É claro que isso é um truque. E é claro que um dos elementos básicos do aprendizado filosófico desde Sócrates, Platão e Aristóteles é você perceber justamente esta impossibilidade, esta incomensurabilidade entre o discurso da experiência, o discurso da realidade, e o discurso que é puro discurso, que é formação de frases. Você vê que no nível da linguagem tudo se pode dizer, você pode dizer qualquer coisa, mas se diz aquilo apenas como, vamos dizer, estrutura linguística. Não há pensamento por trás, e muito menos há percepção por trás. Por exemplo, você não pode aprender a montar frases numa língua que você desconhece? Você dá uma lista de palavras, diz: isso aqui são substantivos, pega um outro, isso aqui são verbos, isso aqui são preposições, são conjunções, o sujeito monta uma frase perfeita sem ele saber nada do que está sendo dito ali. Você pode estudar a gramática de uma língua cujas palavras você desconhece. Aliás, como é que você pode programar um computador, para ele traduzir um texto de uma língua para outra? O computador não sabe nem uma língua nem outra. Ele vai pelas simples regras gramaticais e por significações, vamos dizer, padronizadas que correspondem ao quê? Uma palavra corresponde a outra palavra e a nenhuma coisa. Está entendendo? Então, se você escreve a palavra winter, corresponde à palavra portuguesa inverno. Mas não fica frio, na verdade. O computador não fica com frio aí. Ou seja, não é um inverno de verdade, é um inverno verbal. Então, do mesmo modo que o puro discurso não tem a capacidade de sair de si mesmo para apreender o mundo real, do mesmo modo, o mundo real não tem a capacidade de entrar dentro do mundo do discurso para modificá-lo. Está entendendo? Então, tem aquele filme do Woody Allen que o sujeito está assistindo um filme e ele entra no filme, né, para modificar o filme. Evidentemente, é uma brincadeira. Você só pode fazer isso no filme. Quer dizer, num filme você pode entrar dentro do outro filme. Mas na realidade você não pode entrar nem dentro do primeiro. Então, o que as pessoas, o que o cético exige de você é que você entre no filme dele e modifique o enredo. Não é isso? Coisa que só dá para fazer no plano do próprio filme, não na realidade. Não é isso? Outro dia eu assisti um filme, um dos filmes mais execráveis que eu assisti na minha vida. Chama-se, como é? Jogos, não sei o quê. Então, dois assassinos dentro de uma casa e começam a maltratar uma família, maltrata. Daí lá pelas tantas, né? O negócio está ficando brabíssimo, né? A situação está brava, daí a mulher, a dona da casa, consegue pegar uma espingarda e pum, dá um tiro num dos bandidos. Daí o outro bandido, o que que faz? Ele pega o controle remoto e faz a história voltar para trás. Fala, acabou, não assisto mais. Está entendendo? Porque ele estava narrando a história como se fosse realidade. Estava de um realismo atroz. De repente, ele mudou o código. Fala, ah, não, isso aí é sacanagem. Então, ele estava, né? Como se fosse Aristóteles, ele está brincando de Aristóteles, de repente passa a brincar de séptico. Né? O senhor está lá examinando o gato e daqui a pouco entra um sujeito que só fala da palavra gato. Ele diz, é claro, a palavra gato não procria. Pô. Ou como diz Aristóteles, a palavra cão não morde. O número de transições, de passagens, desde o plano do discurso para o plano do plano da rede da experiência para o plano do puro discurso que há na filosofia, entre aspas, de hoje, é uma coisa monstruosa. Isso aí é um bando de vigarista, um bando de charlatã mesmo. Quer dizer, não tem como aceitar a discussão com eles, sobretudo nos termos deles. Você tem que exigir que o sujeito prove que ele acredita naquilo. E se você acreditar no que está dizendo, daí, talvez, eu possa discutir com você. Né? Então, aprender a evitar esses truques é um dos elementos básicos do aprendizado filosófico. Certo? A quase totalidade das discussões que eu tenho ouvido sobre tudo e qualquer coisa, tanto na mídia quanto essas coisas que a gente vê na internet e tal, vamos dizer, a confusão entre linguagem e realidade ali é monstro, é assim, é onipresente. Então a gente vê assim, a imensa quantidade de esforço humano, a quantidade de neurônios que foram usados, mas em discussões que nunca podem dar nada. Não vão nem adestrar a pessoa na discussão, porque eles estão apenas viciando, tá certo? Em tomar palavras como se fossem realidades. Não? Quando eu entro numa discussão dessa, vamos dizer, a finalidade, vamos dizer, é didática, tá certo? De ensinar para aquelas pessoas que isso não se faz. Então, graças a isso, teve muitas pessoas que começaram discutindo comigo, chegaram bravas pra caramba, e no fim, viraram meus alunos, estão aí bonzinhos, estão aprendendo, estão indo para frente. Isso aconteceu com muita gente. Agora tem outros que não dá. Porque, vamos dizer, a vaidade, o orgulho e tal dos caras é muito maior do que o seu desejo de aprender. Então aí não há nada que eu possa fazer por eles, né? A não ser gozar um pouco da cara deles e mandar para casa. Outro dia um sujeito escreveu para mim, não, você escreve as coisas que você escreve, tem dois pesos e duas medidas. Se o sujeito é religioso, você acha que é bom. Se ele não é religioso, você acha que é mal. Eu digo, mas peraí, mas isso aí é uma só medida. Do que você está falando? Então, é o seguinte, você volta para casa, daqui 20 anos você tenta de novo. Quer dizer, como é que o sujeito pode confundir, vamos dizer, a dualidade de critérios com a unidade de critérios. É uma confusão até difícil de você fazer, mas ele conseguiu fazer. Você tem dois pesos e duas medidas. Isso é, você tem um critério único. Eu não posso discutir com o cara. Eu poderia, ó, meu filho, não é assim, pá, pá, pá, pá. Mas vale a pena. Eu penso assim, se o sujeito chegou a fazer essa confusão, é porque já tem um parafuso a menos. Né? Então, eu posso até ensinar ele, mas eu não posso lhe dar sanidade mental, entendeu? Se você quiser uma ajuda para você melhorar a sua psique, tá falando, bom, daí a conversa é diferente, daí eu não vou discutir essas coisas com você, eu vou discutir a você, tá certo? Você chega para mim e fala, olha, eu confesso, eu não bato os pinos, eu sou neurótico, eu sou psicótico, eu sou drogado, sou isso, aquilo, preciso de uma ajuda. Fala, bom, aí vamos ver o que a gente pode fazer, eu não sou um psicólogo profissional, mas às vezes dar uma ajudinha, a gente pode. Às vezes, o ensino também, a educação tem um efeito psicoterapêutico, às vezes indireto, mas tem. Tá certo? Então, mas discutir mesmo o mérito da coisa com o sujeito eu não posso. Tá certo? Então, muito bem. Isso quer dizer que todo o pessoal que eu vi que estudou na USP, eles saíram com essa maneira de análise de texto, e eles chamam isso de, né, o rigor. Mas é verdade, é o rigor mortis, é a melhor maneira de você não entender nada de um texto, é você fazer análise de texto como eles fazem. Nós temos que fazer análise de texto, sim, mas não baseada apenas na materialidade do texto. Essa materialidade, quer dizer, o texto tal como está impresso na página, é apenas uma pauta que você vai usar, vamos dizer, como medida mínima para que as evocações que você faça, que você supõe na mente do autor, não vão parar muito longe. Não é isso? Mas a análise, para ser frutífera, ela tem que se multiplicar em várias camadas de significado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ler aqui um texto. Ele está escrito em inglês, mas eu vou traduzi-lo da melhor maneira que eu posso. E depois nós vamos ver como nós faríamos a análise. Isso aqui. Eu pedi propósito porque é um texto que não é um texto filosófico, mas que é do psicólogo Kurt Lewin, do livro Resolving Social Conflicts, Resolvendo Conflitos Sociais. E essa é uma coletânea de estudos que começa com um dos estudos mais famosos e mais hábeis desse psicólogo, que chama Algumas Diferenças Sociopsicológicas entre os Estados Unidos e a Alemanha. Um texto escrito em 1936. Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Diz: a educação é em si mesma um processo social que envolve, às vezes, grupos pequenos, como mãe e filho, às vezes grupos maiores, como uma classe escolar ou a comunidade de um acampamento de verão. A educação tende a desenvolver certos tipos de comportamento, certos tipos de atitudes, na criança ou nas outras pessoas com as quais ela lida. O tipo de comportamento e a atitude que ela tenta desenvolver e os meios que ela usa para isso não são determinados meramente pela filosofia abstrata ou por métodos cientificamente desenvolvidos, mas são essencialmente um resultado das propriedades sociológicas, grifado sociológicas, do grupo no qual esta educação ocorre. Ao examinar o efeito do grupo social sobre o sistema educacional, pensa-se geralmente nos ideais, nos princípios e atitudes que são comuns dentro desse grupo. De fato, os ideais e princípios desempenham uma parte importante na educação. Mas teremos de distinguir os ideais e princípios que são oficialmente reconhecidos daquelas regras que na realidade dominam os acontecimentos nesse grupo social. A educação depende do estado real e do caráter do grupo social no qual ela ocorre. Então, vamos dizer, não é um parágrafo isso. Especialmente complicado, tá certo? O Kurt Lewin é um cara especializado em explicar as coisas tudo mais meticulosamente possível, tá certo? Mas você verá que, como todo parágrafo escrito, aqui você tem uma estrutura gramatical, não é isso? E nós temos que identificar por trás dessa estrutura gramatical, em primeiro lugar, a estrutura lógica, quer dizer, a conexão entre as várias, a ordem e a conexão entre as várias proposições. Quer dizer, nós vamos pegar sentenças, sentenças são fatos gramaticais, e nós vamos transformar em proposições, que são fatos da ordem lógica. Então você verá que uma única sentença pode conter várias proposições e que elas estão articuladas entre si de uma certa maneira. Né? Então, ele disse, em primeiro lugar, a educação é em si mesmo um processo social. Esta é uma afirmação. O qual envolve, às vezes, grupos pequenos, e daí ele dá dois exemplos de grupo pequeno. Não, três exemplos. A mãe é criança, e às vezes grupos mais maiores, como uma classe de escola ou a comunidade de um acampamento de verão. Tá certo? Então nós vamos ver aqui neste quadro branco como é que essas proposições se articulam. Então, deixa eu ver se está alcançando. Veja se está alcançando. A primeira, está alcançando aí no alto ou não? Ou está demasiado alto? Não, está alcançando bem. Aqui primeiro você tem uma frase, começa aqui, a educação, né? Até vai terminar, social. Se der para aumentar a letra, melhor. Não está dando para ver nada a letra, né? Tá bom. Só o risco está bem. Tá, começa com educação e termina com social. Está dando para ver aí na tela? Bom, eles sabem. Muito bem. Daí tem uma segunda sentença, vamos dizer, na qual ele vai especificar o que disse na primeira. A segunda sentença começa. Que envolve a educação, repete do mesmo jeito, quer dizer, o que funciona, substitui a educação. Então, a educação envolve, às vezes, grupos pequenos, tá bom? Então, isso aqui é a estrutura da coisa. Você vai ver que ele tem uma sentença geral que ele vai simplesmente especificando. Então, a estrutura da frase é relativamente simples. Não é isso? Você pode usar uma folha de papel para fazer isso, ou você pode fazer só imaginariamente na sua cabeça. Você pode começar treinando com folhas de papel. Com o tempo, quando você for lidar com estruturas mais complicadas, você vai ver que a sua capacidade de desenhar numa campanha, você vai fazer só na sua cabeça, vai ficar até mais fácil. Mas no começo pode fazer assim, né? Muito bem. Agora, vamos cruzar isto com a outra técnica que eu falei da outra vez. Né? Então, nós vamos ler com a imaginação. O senhor falou educação. Lembra a escola que você frequentou, o ambiente de escola, tudo, a experiência que você tem na educação. Falou, um processo social. Então você lembra a mesma educação já do ponto de vista, vamos dizer, da convivência em geral. Porque para que existisse uma classe que você, na qual você frequentasse, era preciso, vamos dizer, que a convivência que você tem com professores e alunos não se limitasse àquilo, mas você tem alguma convivência também fora. Por exemplo, a escola tinha um regulamento. Você alguma vez deve ter sido suspenso, punido, qualquer coisa. Isso não tem nada a ver com o conteúdo que estava sendo ensinado na classe. Isso não tem nada a ver propriamente com a educação, mas com a organização de modo geral. Se você estivesse no exército ou num restaurante, também tem uma série de normas que você tem que cumprir. Não é isso? Então, lembre algo dessas regras, tal como foram impostas a você. Tá certo? E daí você vai entender que ele está dizendo que existem processos sociais em geral, e que a educação não apenas é um desses processos, mas que ela está dentro de um outro processo. Tá certo? Então não é apenas que existem vários processos sociais, a educação é um deles. Isso foi uma das coisas que ele quis dizer. É? Mas ele também está dizendo que ela acontece dentro de um outro processo. A primeira sentença já diz isso. A educação é em si mesma um processo social, não o processo social. Então, não apenas a educação é um processo social, mas ela está dentro de um processo social. Esse que está dentro não está dito aí, mas você entende. Isto é uma evocação que você aparece para você, vamos dizer, um sentido que está subentendido, mas que aparece justamente na evocação, onde você lembra a educação como uma atividade que teve na classe e como uma atividade que se dava dentro de uma instituição, né, onde havia outras espécies de convivência social e de interação social também. Não é isso? Por exemplo, você brincava com seus colegas no recreio. Não é isso? Ia nos bailinhos com as meninas. Tudo isso o que tem a ver com a educação? Bom, tem algo que ver, mas não é educação. No sentido inicial da palavra. Mas isso esgota a sua experiência de educação? Procure ver que outras evocações a palavra educação traz para você. É só essa experiência de educação que você tem? Quando você está lendo um livro, filosofia, você está adquirindo educação? E você diria que isto é um processo social? Eu estou lá, por exemplo, lendo Aristóteles. Eu li Aristóteles anos a fio. Não tinha nenhum professor lá. Não tinha regra. Não tinha convido com ninguém. E eu não tinha nem com quem conversar a respeito de Aristóteles. Isso, se isso não é educação, eu sou uma lata de sardinha. Claro que isso é educação. Isto é um processo social também? Pode ser, mas não no sentido que ele está querendo dizer aqui. Você está entendendo? Ou seja, essa análise aqui que eu fiz, ela me deu a estrutura lógica da frase. Mas é só a estrutura lógica. Eu transformei uma estrutura gramatical, que é as próprias sentenças que ele usou, numa ordem lógica. Na qual as frases seguintes são, vamos dizer, especificações da frase inicial. Tem frases que são muito mais complicadas, o sujeito começa pela especificação e vai chegar na frase geral só no fim. Tem outras frases que têm uma estrutura opositiva, tem outras que têm uma estrutura de proporcionalidade ou comparação, tem muito, nós vamos ver mais tarde. Mas essa aqui é assim. Bom, só identifiquei a estrutura lógica. Ora, a análise dos pianos teria que parar aqui. Porque eu só posso dizer o que está no texto. Não é isso? Mas, quando eu começo a me lembrar da minha experiência educacional, das minhas vivências educacionais, eu vejo que a educação comporta outros tipos de experiência que não estão abrangidos aqui. Ele está falando da educação como um processo em que um grupo age sobre outro grupo. E ele está usando o termo educação de modo geral para dizer esse tipo de educação em particular. Então você pega um negócio de uma outra cor e você põe para baixo da linha a nuance específica que o autor está dando. Em cima você pode pôr as suas evocações. A classe escolar, nomeie como você quiser. Você vai ver que o simples anotação que você está fazendo, ela mesma seria incompreensível se não tivesse uma referência, vamos dizer, a uma infinidade de experiências que você não conseguiria sequer escrever. Então você vai compactar com um nome, um símbolo, qualquer coisa. Tá certo? Por exemplo, sei lá, aqui, vamos supor, escola, sei lá, eu estudei um negócio chamado Colégio Estadual de São Paulo, tá? CSP. Lembrei disso. Daí eu me lembro da diretora do colégio me dando uma bronca por alguma coisa. E eu vejo que a bronca que ela me deu era uma condição do processo educacional, mas não era o próprio processo educacional. E eu vejo que ela poderia me dar aquela mesma bronca se fosse ali um restaurante ou uma... Então, eu me lembro da figura. Chamava-se Dona Elda, que o pessoal costumava chamar de Dona Osta. Que esse moleque não presta. Então, olha aqui, Dona Elda. São as minhas evocações, que eu ponho para cima. Né? E debaixo, numa outra cor, eu ponho o quê? Da comparação disto com isto, resultou quanto, vamos dizer, a nuance que o autor está dando, e que é uma nuance restritiva. Ele está lidando não com a educação em geral, mas apenas com uma espécie de educação que ele está chamando de educação em geral. Então isso chama-se instrução. Ver que etimologicamente, educação é ex do ser, conduzir para fora. Quer dizer, você vai daquilo que tem na sua alma, na sua consciência, certo? Para abrir-se para uma coisa que não estava lá. Não é isso? E instrução é instruir, quer dizer, vai construir, edificar por dentro. Para dentro, portanto. Claro que muitas experiências educacionais explicam os dois aspectos ao mesmo tempo, mas eles não são o mesmo. Então, corresponde àquelas duas coisas que o Jean Piaget, que sob outros aspectos é uma besta quadrada, chamava de assimilação e acomodação. Quer dizer, você assimila uma informação, mas ao mesmo tempo você se acomoda a ela, quer dizer, você se ajeita a ela. Não é isso? Então, por exemplo, se me ensinam uma regra, eu tenho que aprender, que assimilar o sentido da regra. Não? Mas espera aí, eu seguir a regra, quer dizer, não é a regra que está aqui, se assimilando a mim, sou eu que estou me acomodando a ela. Ou para você aprender um movimento de dança, para aprender qualquer coisa, ou para aprender uma palavra numa língua estrangeira, você aprende, quer dizer, você assimila aquilo. E daí você acomoda o seu discurso àquela palavra para que ela funcione no contexto em que você a usa. Então, claro que para fazer este diagrama perfeitamente, você, cada linha teria que estar muito separada da outra para formar uma figura mais ou menos deste tipo, onde, em torno de cada palavra importante, onde as várias camadas de evocação aparecem aqui. Na verdade, se vocês quiserem saber, é impossível fazer isso como um diagrama no papel. O diagrama ficaria muito complicado. Mas você pode estruturar mentalmente a sua leitura nesta forma. Faça no papel umas duas, três vezes, tá certo? Só para você entender o conceito. Está visível ali na tela? Esta, veja, esta figurinha aqui. Ali em cima você teria que pôr, por exemplo, vamos dizer, o autodidatismo, a leitura solitária. A ideia de que, por exemplo, no processo do aprendizado, o sujeito ativo é o estudante, não o professor. Mas, então seria colocar ali também aprendizado, outra palavra para cima, que ela não está no texto. O sentido que ele está dando no texto, vamos dizer, especifica uma das faixas de significado da palavra educação, e eu tenho a impressão que ele jamais pensou na outra, porque ele está falando, vamos dizer, como cientista social interessado num processo social. Tá certo? Então, e ele está interessado eminentemente na educação que um grupo dá a outro. Não é isto? Se você fizer a mesma coisa com as frases seguintes, ele dirá: o tipo de comportamento e a atitude que ela, a educação tenta desenvolver. Então você vê aqui de novo, a educação é um processo pelo qual um grupo tenta desenvolver no outro um certo comportamento, uma certa atitude. Não é isto? Então, você vê que isto, novamente, exige que você recue desde o sentido geral que a palavra educação te evoca para um sentido específico, que é o que ele está dando. Não é isto? Então, ele dirá, não é determinada apenas pela filosofia abstrata ou por métodos cientificamente desenvolvidos. Ou seja, o grupo que está transmitindo educação para o outro, ele tem certos princípios pedagógicos e tem uma teoria científica na cabeça. Mas isto, o que ele está dizendo, não basta para explicar o tipo de educação que esse grupo está dando para o outro grupo. Porque o primeiro grupo, ele tem uma composição sociológica real. Por exemplo, esses professores, eles podem ser professores de um colégio estadual ou de um colégio particular. Isso muda bastante a situação deles. Não é isso? Eles podem ser membros de certas associações profissionais e não de outras. Não é isso? Eles podem pertencer a uma camada social específica. E de toda esta situação social deles, né, muita coisa se filtra para dentro da educação, para além dos critérios científicos e pedagógicos conscientes que eles estão tentando aplicar. Não é isso? Então, o que ele está dizendo? Você precisa conhecer sociologicamente, não só intelectualmente. Não é só a composição intelectual do grupo, mas sua composição sociológica. Seus hábitos, seus valores, sua posição na sociedade, suas responsabilidades e deveres para com a sociedade restante, etc., etc., para você entender qual é o tipo de educação que eles estão passando, tentando passar para o outro grupo. Não é isto? Então, novamente, você vai apelar à sua memória, à sua imaginação. Não é isso? Lembre-se de coisas que os seus professores passaram a você que não tinham nada a ver com a matéria ou com pedagogia. Hã? Não é isto? Então, eu me lembro, por exemplo, que no meu colégio, ele resultou da fusão de dois colégios que deram de extrações sociais completamente diferentes. Um era um colégio antigo, né, onde o exame, até aquele tempo tinha exame de admissão, nem sei se tem ainda, o exame de admissão era rigorosíssimo. Então, só ia bons alunos para lá. Então, havia uma seleção, se não social, pelo menos intelectual, e os caras se consideravam uma elite. E esse colégio se fundiu com outro colégio, que tinha 10 vezes mais aluno que o nosso, e que era exatamente o contrário, um colégio recém-fundado, tá certo? Só com professores novos, e com um critério de seleção muito elástico, quando entrava qualquer um, quer dizer, tinha um bando de analfabeto lá dentro. Então, o corpo de professores refletia duas condições sociais totalmente diferentes. O sujeito ser o nosso era um colégio estadual, o outro era um colégio municipal. Os professores do colégio estadual tinham tinham pesando sobre eles o peso de toda uma tradição. Tinha a galeria de professores ilustres, tinha grandes escritores, cientistas que tinham sido professores lá. Então, tinha uma certa exigência, uma certa pressão. No outro, não, eram os caras que tinham vindo do nada. E, de repente, estavam todos esses sentados dentro de uma mesa, sendo professores, vamos dizer, ao mesmo título. Isso, é claro que havia outras diferenças também. Tá certo? Mas, por exemplo, eu me lembro que, quando fundiram os colégios, logo começaram a surgir conversas sobre casos amorosos entre professores, que antigamente no outro não tinha. Se tinha algum, você jamais ficaria sabendo. É? Eles iam fazer isso lá longe para você não saber, porque não podia passar o mau exemplo. Mas no novo já podia isso. E ao mesmo tempo você tinha velhos professores, né, rigorosos, moralistas, tudo isso misturado. É isso? Então, eu lembro, a minha educação ginasial foi assim, uma experiência de caos social e cultural. O que não foi para muitas outras pessoas. Tudo isso que não tem nada a ver, teoricamente, com os métodos pedagógicos e com os conceitos científicos deles, mas tem que ver com a composição sociológica daquele grupo. Tá certo? Na verdade, para mim, isso foi um dos motivos que me levaram a apostar na autoeducação. Porque se você está no meio do caos e você está vendo que aquelas pessoas não sabem o que estão fazendo, então você está num navio pilotado por um sujeito bêbado e cego. Então eles não vão me ensinar nada, é melhor eu aprender sozinho. Então, eu passei por uma outra experiência educacional que não está prevista aqui. Mas que é totalmente alheio ao que ele está falando? Não. Porque, de fato, o teor da educação que eles estavam passando era determinado não só pelas ideias científicas e pedagógicas dele, mas pela sua composição social. É? Então, daí nós perguntamos assim, mas espera aí, mas por que que este outro aspecto da educação, que é tão importante, que é a autoeducação, não está abrangido aí? Porque, na primeira linha, ele já disse, ele está interessado na educação enquanto processo social de ação de um grupo sobre outro. E não na totalidade do fenômeno da educação. Tá certo? Ou seja, o restante do livro nos mostrará aos poucos algo que aí nós já começamos a suspeitar. Ele está estudando o processo educacional do ponto de vista não só do sociólogo, mas do engenheiro social. O que ele quer estudar é a ação de um grupo sobre outro grupo. E como é que um grupo coloca na cabeça do outro os comportamentos e atitudes que ele deseja. Não é isso? Existe isso na educação? É claro que existe. Porém, nós preferiríamos dizer, mais especificamente, que isto não é educação, isto é a socialização do sujeito. Então, quer dizer, o ponto de vista deste estudo do Kurt Lewin é apenas a educação como socialização ou adestramento social da pessoa. Com frequência, este aspecto se opõe à educação. Nós temos essa experiência no Brasil. Para ser socializado, é necessário que os interesses intelectuais dele cedam às exigências do processo adaptativo. Está compreendendo? Onde, vamos dizer, um interesse excessivo por certos conhecimentos, principalmente se foram conhecimentos que não estão... Acho que aí parou o negócio. Hein? Parou aí também? Quer dizer, aqui continua? A transmissão continua? Normal? Então eu vou continuar aí. Então, que o interesse excessivo por certos conhecimentos, principalmente se não forem conhecimentos que estão incluídos no sistema educacional formal, serão considerados uma excentricidade, ou um sinal de maluquice, tá certo? Não. E, no fim, vamos dizer, até um motivo de desajuste social da pessoa. Não é isso? Bom, a obra inteira do Kurt Lewin é a obra do engenheiro social. Não é isso? Ele, talvez o maior engenheiro social do século XX. Mas você vê que as análises dele, você verá em outros livros também dele, você verá que elas nunca são apresentadas, vamos dizer, com uma distinção clara entre o que é a perspectiva da engenharia social e o que é a sociologia dela decorrente e a psicologia dela decorrente, e o que seria a psicologia de modo geral. Embora ele tenha páginas absolutamente memoráveis sobre o método de sociologia, método de psicologia, você vê que ele jamais se preocupou dessa distinção. Então, se você começa a ler isto, né, e logo no começo você não percebe que a perspectiva do sujeito é engenharia social, você pode chegar a uma série de conclusões erradas sobre o que é o processo educacional. Pensando que o processo educacional é isto. Você vira, por exemplo, que os aspectos puramente intelectuais do processo educacional, ele faz abstração. Ele não está levando isso em conta. Quando dizer, para nós, aqui, o que interessa são, sobretudo, esses aspectos. Não é isso? Então, muito bem. Nós podemos fazer essa análise por quê? Porque, por um lado, nós tentamos a estrutura lógica das proposições, da ordem das proposições, mas nós não paramos aí. Né? Nós entendemos que há também uma série de conexões lógicas entre os elementos das duas camadas de evocações, uma que nós fazemos e outra que nós entendemos que o autor está fazendo. E nós só entendemos uma por contraste com a outra. É porque eu me lembro de aspectos da educação que não se enquadram no que ele está dizendo, que eu percebo que ele está usando a palavra educação num sentido específico e não no sentido geral. Do mesmo modo, o que ele fala do social também, que ele está também entendendo o social eminentemente no sentido da ação social, não da estrutura social de modo geral ou outra coisa assim. Está entendendo? Se você fizer isso muitas e muitas vezes no começo, com paciência, não precisa fazer no papel, até recomendo que não faça, pode fazer umas duas, três vezes só para você guardar o esquema. Quer dizer, você às vezes chegará em estruturas que são mais complexas do que você conseguiria desenhar, né? Então não vale a pena perder o tempo de desenhar, simplesmente as imagine. Se você fizer isso um número suficiente de vezes, devagarzinho, com paciência, com o tempo isso automatiza. Mas nunca, nunca, nunca façam análise de texto antes de terem criado os círculos mais vastos de evocações. Porque senão você vai fazer somente análise do texto. E você vai entender o quê? Um texto. Grande porcaria. Porque quando Kurt Lewin escreveu isso aqui, ele não estava escrevendo a respeito de texto, ele estava escrevendo a respeito de processos de ação social que são muito reais. Hoje, quando nós vemos que a totalidade, praticamente a totalidade da educação infantil mundial esqueceu o aspecto intelectual e praticamente se concentrou no processo de socialização e de amoldagem do cérebro para determinadas condutas, né? E se nós sabemos que todo esse pessoal aprendeu a fazer isso lendo o Kurt Lewin, né? Então, opa, nós entendemos que estamos lidando com um fenômeno de altíssima complexidade, cuja compreensão vai infinitamente além daquilo que nós podemos compreender pelo próprio texto do Kurt Lewin. Está entendendo? Então, daí nós podemos dizer, nós começamos a entender a obra do Kurt Lewin no seu contexto histórico, vamos dizer, na sua intenção profunda, na sua ação sobre a sociedade e nas suas consequências. Está entendendo? Então, eu não posso dizer que Kurt Lewin fosse um gênio do mal. Não era isso. Era um cientista muito sério. Mas nós entendemos também, às vezes, que as melhores intenções podem dar os piores resultados. Por exemplo, ele acreditava que ele, nesse estudo, mais para diante, ele contrasta a educação alemã com a educação americana. E ele percebe, por exemplo, que na educação doméstica, os pais americanos são muito mais gentis com as crianças do que os pais alemães. Não é isso? Então, em vez de dar uma ordem, eles pedem um favor, por exemplo. Né? E ele acha que isso é um fator que facilita o advento de uma sociedade democrática em vez de uma sociedade autoritária. Não é isso? E ele começa a contrastar então, vários elementos da educação alemã e germânica, e vê que a educação germânica é bastante hierárquica. Nos Estados Unidos ela é, de fato, bastante democrática, porém, ele diz que tem certos pontos em que a educação americana é mais exigente do que a alemã. Por exemplo, com relação à pontualidade. Ele disse, ora, nos Estados Unidos, se você marca um jantar para 7 horas, as pessoas chegarão entre 7 horas e 7 horas e 8 minutos. Não vai passar disso. Ele disse isso na Alemanha, é impossível. Você não consegue controlar o horário das pessoas desta maneira. E nos Estados Unidos, eles são desde pequenininhos adestrados para calcular o tempo. Ele até diz uma coisa que eu vi antigamente, mas que hoje em dia eu não vejo mais. Ele diz, certos jornais imprimem no começo da leitura da notícia o tempo de leitura que ele vai requerer. Para você poder calcular quanto tempo ele vai dedicar àquela leitura de jornal. Tal, né? Então ele vai pegando esses vários elementos e no fim ele vai chegar à conclusão onde é que ele quer chegar. Como é que nós educamos as pessoas para formar uma sociedade democrática? Em vez de uma sociedade autoritária. Eu digo, ah, tudo isso está muito bem. Só que, quando eu penso assim, veja a evocação, imaginação, né? Ele fala a sociedade alemã dos anos 30, 20 e 30, a experiência dele, período pré-nazista, né? E de um pedaço do período nazista. O que, que aquilo me evoca? Não. Deu muito bem, podia ser que a educação das crianças em casa fosse bastante autoritária, mas naquela época, Berlim era chamada capital mundial do pecado. Todo este negócio de Women's Lib, movimento gay, tudo isto já era comum na Alemanha desde os anos 20, ou 10. E isto é que era a vida diária da juventude, e não a sua educação doméstica. Mais ainda, o número de seitas pseudo-religiosas que apareceram na Alemanha com a ideia de derrubar o cristianismo e criar divindades germânicas, não foi Hitler que inventou isso, tudo isso já existia desde o século XIX. E isto impregnou muito o que eles chamavam o movimento de juventude, porque tinha inúmeras associações de jovens que se juntavam para fazer acampamento, para fazer leitura, fazer teatro, milhões de atividades, e que naquela altura já tinham virado o centro do sexo livre. Então, a perspectiva do Kurt Lewin é da engenharia social. Então, nós temos que, se queremos criar um grupo que se comporte assim, assim, assado, nós temos que colocar tais ou quais valores em jogo. Né? Ver que ele chegou a fazer... Ele foi o cara que ele desmentiu aquela coisa de que nas ciências sociais não podia haver experimentação. Ele fazia experimentação. Ele criava, por exemplo, dois grupos de estudantes, um educado na base autoritária, outro na base democrática, o que ele chamava assim. E viu o resultado. Ele estava usando os seres humanos como cobaias. Eu digo, bom, e isso aqui você chama de democrático ou de autoritário? Por exemplo, você está sendo educado por um princípio autoritário para que o Kurt Lewin faça a sua experiência. Mas você não sabe disso. Você acha que isso é democrático? Não. Então, o conteúdo da experiência e o objetivo pode ser democrático, mas a estrutura é altamente autoritária. Não é isso? Lembrou até o negócio do ovo da serpente, que os caras estão, é um casal que está vivendo dentro de um apartamento e eles não sabem que eles são objeto de uma experiência científica. Né? Eu digo, ampliado isso aí, quem fez isso não foi o nazista, foi o Kurt Lewin, que não tinha nada de nazista e nem estava na Alemanha, já estava na Inglaterra. Né? Então, tudo isto, se você não pega tudo isso, você não entende realmente o que o Kurt Lewin está dizendo. Você está entendendo somente o texto. É. Agora, o texto sem contexto não é nada, porque ele não está escrevendo um texto para ser lido por outro texto. É. Se ele está falando uma ação social, é uma ação social para ser desenvolvida por seres humanos reais sobre outros seres humanos reais. Então, existe necessariamente, neste caso, todo um contexto real, social, etc., que não está no texto. Não é isso? Então, vamos dizer, cabe a pergunta, esse modelo onde da conduta democrática, da conduta autoritária que ele usou, abrange o conjunto das diferenças sociais fundamentais entre os Estados Unidos e a Alemanha na época? Não, ele está deixando de fora coisas que talvez fossem muito mais importantes. Também, quando ele fala disso, outra evocação que surge na minha cabeça. Quando ele fala assim, por exemplo, a Alemanha dos anos 30, bom, já veio um monte de evocações, eu li um montão de coisa. Eu assisti praticamente todos os filmes importantes da Alemanha da época, todo o expressionismo alemão, os filmes do Fritz Lang, Georg Pabst, todos eles. Né? Li um monte de livro a respeito. Né? Estudei coisas sobre o teatro na época, né? Sobre as artes da Alemanha, sobre a vida social. Então, tudo isso vem à evocação só com o título. Né? Comparações sociopsicológicas entre Estados Unidos e Alemanha, 1936. Já veio um monte de coisa na cabeça. A imaginação está cheia de coisa. É dessa imaginação que eu vou tirar os polos de comparação entre o que o assunto material a que ele está se referindo e o enfoque formal que ele faz. Então, aí tem aquela famosa distinção escolástica. O que é? Toda a ciência tem um objeto material. Dentro desse objeto material, recorta um objeto formal. Quer dizer, o aspecto específico daquele fenômeno de modo geral que ela vai estudar. Então, Kurt Lewin não está estudando a sociedade americana, a sociedade alemã, como parece, está estudando o modo de ação social de um grupo sobre outro dentro dos Estados Unidos e dentro da Alemanha. Porém, como ele faz isso fora da descrição dos outros fatores, o resultado é que ele chegará à conclusão de que tal educação favorecerá a democracia e tal outro favorecerá a ditadura ou o autoritarismo. E é errado. Por quê? Você vira, se aqueles garotos todos alemães, eles obedecessem à educação que receberam em casa dos seus pais, eles nunca iam partir para esse negócio de sexo livre, de revolta contra o cristianismo, essa coisa toda. E esses elementos, evidentemente, foram muito mais decisivos na formação do nazismo do que a mera educação autoritária, mesmo porque a educação autoritária já vinha desde 1500 e não provocou nazismo nenhum. Então ela é um fator constante. Para, por mais ironia ainda da situação, né, eu me lembro de que havia uma estreita ligação entre esse pessoal do Kurt Lewin e o pessoal da escola de Frankfurt, que logo nessa época, um pouco depois, estavam vindo para os Estados Unidos, onde fizeram um estudo pago pelo governo americano que eles chamavam personalidade autoritária. Dizendo que a educação americana criava personalidade autoritária, porque era baseado no protestantismo, essa coisa toda. Né? Estrutura patriarcal, tal. Então, peraí. Né? Já estamos em plena confusão. Porque um está vendo aqui a educação americana eminentemente como formadora de mentalidades democráticas, e o outro está dizendo exatamente o contrário, e eles são tudo colegas entre si. Então, onde está aparecendo ver uma coisa, você está aparecendo ler uma coisa muito clara, muito simples, eu digo, mas, meu Deus, tem um bicho de sete cabeças por trás. Entendeu? Este é o método de leitura. Quer dizer, você vai pegar a estrutura lógica do que está sendo dito, mas você vai situar essa estrutura lógica dentro de um conjunto de evocações que são, não são apenas uma estrutura, mas são elementos vivos, pulsantes, por assim dizer, que vão te dar a verdadeira natureza viva do problema que está sendo discutido. Hã? É assim que se entende, não um texto filosófico, qualquer texto filosófico ou científico, ou até artístico, ficção, é isso que você tem que fazer. Então, por isso que eu disse, antes de entrar no problema, vamos dizer, da análise do texto, eu disse, antes de tudo, você tem que se deixar impressionar pelo texto. O que é impressionar? É fazer com que ele desperte evocações na sua cabeça. Mesmo que essas evocações lhe pareçam despropositadas no momento. Parece que você está fugindo do assunto. Eu digo, ah, parece que está fugindo do assunto, mas você anota, guarda isso na sua memória e você vê que mais tarde isso pode ser útil. Está entendendo? É por isso também que esse texto tem que ser lido de maneira lenta. À medida que você prossiga a leitura, você vai ver que ela vai ficar mais rápida. Por quê? Porque as evocações necessárias já vão se organizando. Está entendendo? E você não vai precisar repetir todas. Mas no começo da leitura, isso é absolutamente fundamental. Ou se lá pelo meio do texto aparece uma novidade completa, algo que não estava previsto no texto antes, também você vai ter que fazer de novo, né, a mesma coisa de novo e de novo. Tá certo? Então, isso aqui, é claro que não esgota, o que eu disse até agora, não esgota o repertório de técnicas. Mas note bem que, quando eu digo técnica de leitura, eu estou dizendo o desenvolvimento de uma atitude pessoal 100% presente, 100% responsável, 100% viva. E não uma formulinha de decomposição de texto que todo mundo pode aprender igual. Você percebe que entra a nossa técnica, o que os caras ensinam na USP, a diferença é a seguinte, nós somos profissionais, nós somos universitários, eles estão fazendo ensino ginasial. E acham que são os cobrões por causa disso. Então, a mera análise estrutural do texto pode levar você tão infinitamente longe do assunto, porque você vai se pegando no texto como objeto, tá certo? E quanto mais você considera o texto como objeto, mais você o separa dos objetos do texto. Se o texto é o objeto, então ele não tem outro objeto além de si mesmo. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava tentando falar de um objeto que não era ele. Então, quanto mais você considera o texto como objeto, mais você se separa do objeto. Por exemplo, você aqui está vendo, né, uma estátua do monstro de Frankenstein. Ou está vendo uma a estátua da Vênus de Milo. E eu digo para você, não, o objeto não interessa. O que interessa é a estrutura da sua visão. Eu digo, bom, eu posso estudar o seu olho o resto da minha vida. Eu não vou saber o que você está vendo. Então, o que esses camaradas fazem, tá certo? É tirar conclusões a respeito de um objeto, examinando outro objeto que não tem nada a ver com o primeiro. Veja, o mais curioso é o seguinte, é que o método de análise do Marcel Guéroult deu muito certo quando ele aplicou a René Descartes. Por quê? Porque o livro das Meditações Metafísicas é um livro todo pensado de antemão e onde o que mais importa é, de fato, a ordem do que ele está fazendo. Quando ele aplicou isso a Spinoza, Leibniz, não deu tão certo. Por exemplo, os textos de Leibniz, né? Se você aplica aquilo aos novos ensaios sobre o entendimento humano, que é uma discussão com John Locke. Eu digo, qual é a estrutura daquilo? Não tem estrutura nenhuma, ele simplesmente vai lendo John Locke e comentando. Então, aquilo não tem uma estratégia de texto por trás, como tinha a meditação de Descartes. Né? Se você pegar, então, os pensamentos de Pascal, falou, aí é que ferrou tudo, porque até hoje a gente não sabe a ordem que ele queria dar naquilo. Pascal escrevia, ele tinha um monte de, sabe, alfinete de padaria, que tem pano. Ele tinha um monte aqui em cima da mesa e ele escrevia uns papeizinhos e grudava ali. De vez em quando ele falava, não, acho melhor mudar a ordem. Daí ele mudava os papeizinhos dos alfinetes e fez isso várias vezes. Quando ele morreu, ninguém sabia qual era a ordem que ele queria dar naquilo. Então, falava, como é que você vai aplicar o método Marcel Guéroult aos pensamentos de Pascal? Não dá. Entendeu? Como é que você vai aplicar o método do Guéroult a Nietzsche? Nietzsche era um sujeito que ele sofria de sífilis terciária, então tinha aquelas dores de cabeça horríveis, a maior parte do dia ele estava inutilizado. Quando ele melhorava um pouquinho, ele corria na escrivaninha, escrevia meia dúzia de linha, né, e depois tomava mercúrio, tomava laudo e não voltava a dormir. No dia seguinte ele escrevia outra coisa sobre outro assunto completamente diferente. E daí juntava aqueles pedaços e compunha um livro de como é que você vai fazer análise estrutural. Se você começa, vamos dizer, se você partir do princípio de que Nietzsche é um filósofo, no sentido em que Aristóteles é um filósofo, você terá que encontrar uma estrutura, uma ordem. Né? Então, as tentativas de fazer isso tiveram os seguintes resultados. Por exemplo, Heidegger escreveu um livro memorável sobre Nietzsche. Só que aquilo que está lá não é a filosofia de Nietzsche, é a filosofia do Heidegger montada com palavras de Nietzsche. E o outro sujeito que tentou se ater mais ao texto, que foi Eugen Fink. Fink foi o secretário, era secretário de Husserl, Edmund Husserl. E ele fez um estudo sobre Nietzsche, tentando descobrir qual é a unidade do sistema do Nietzsche. Ele encontrou 4 sistemas diferentes. 4 é pouco, talvez tenha até mais. Então, quer dizer, a análise estrutural de texto pode te levar a alguma coisa, onde ela for, vamos dizer, onde a estrutura do texto seja, de fato, o elemento mais importante para você pegar o seu objeto. Né? Mas outras vezes, você não tem propriamente uma estrutura de texto, por quê? Porque a apreensão que o autor tem do objeto é incompleta, é imperfeita, ele está arranhando um assunto, então ele não pode formalizar totalmente. Isso acontece com muita frequência até nos textos de Aristóteles. Mas, por exemplo, a estrutura dos textos de Aristóteles, digo, se tem uma coisa que é fazer buraco na água, é você pegar a estrutura dos textos de Aristóteles, porque aqui não são textos, aqui são notas que ele ia desenvolver na aula. Quer dizer, o texto seria, se você gravasse a aula e transcrevesse, você teria o texto. Então, você não sabe se na hora de lecionar aquilo, ele lecionou naquela ordem, botou outra ordem, etc. Realmente você não sabe. Não é isso? Então, a própria Metafísica de Aristóteles foi um livro composto de vários escritos diferentes que o sujeito juntou, né, e disse, isso aqui é a Metafísica de Aristóteles. Não sabemos se é. Tá certo? Então, por exemplo, ler Aristóteles, eu tenho o meu método de ler Aristóteles. Né? O que eu faço? Eu leio um pedacinho e completo imaginariamente. O que que Aristóteles precisaria saber para ele saber essas coisas aqui? Então, aí eu começo a encontrar os elos entre as partes. Mas é um trabalho de imaginação no qual, claro, que eu me arrisco a perder e inventar coisas que estão na minha cabeça e não na cabeça do Aristóteles. Mas, então, você usa, vamos dizer, o texto como medida mínima do ponto de convergência entre a sua imaginação e a imaginação de Aristóteles. Tá certo? Mas, bom, então, este método aqui está subentendido em tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei. Eu sempre li assim. Desde que eu me entendo por gente, eu comecei a lidar mesmo com esses textos filosóficos, eu sempre fiz assim. Tá certo? Isso quer dizer que no começo eu podia levar um ano para ler um livro. Não tem importância, quem está com pressa. Mas também quer dizer o seguinte, que quando eu peguei aquele livro do Saint-Ange, que é o livro que inspirou esses meus cursos no começo, em que ele fala daqueles 4 níveis de leitura. Né? Tem a leitura formativa, a leitura informativa, a leitura de lazer e a leitura de edificação, de inspiração. Então, enquanto você está fazendo uma leitura formativa, que você pode dedicar aquilo um ano, dois anos, o tempo que você queira, você pode fazer um monte de leituras informativas onde você vai ler sem a intenção de penetrar a intenção profunda, mas só para catar uma outra informação, mesmo que você a capte deslocadamente da estrutura em que o autor está dando. Então, agora, eu, por exemplo, para esse negócio da Bento Revolucionário, eu estou fazendo um monte de leituras informativas, onde eu vou lendo rapidinho, de repente, pego um pedaço e falo, opa, tem uma informação aqui que me interessa. pego ali e anoto aquilo. Pouco importa se para o autor aquilo tem uma importância completamente diversa da que tem para mim. Então, essa leitura informativa, onde você não está interessado, vamos dizer, na profundidade do texto, mas em colher o que dele te serve para alguma coisa. É isso? Quer dizer, tem a leitura de lazer, que eu não preciso fazer muito, porque tem um monte de e-mail que as pessoas me mandam falando besteira, e aquilo é o meu lazer, tá certo? E a leitura de edificação, que você vai fazer para te inspirar, então você vai ler a Bíblia, vai ler lá o Sermão do Padre Pio, essa coisa, tá entendendo? Onde você não vai analisar o texto, você vai deixar que ele haja sobre você. Então, a partir da hora que eu aprendi essa distinção, eu falo, bom, então não tem problema, eu posso ficar 2 ou 3 anos em cima desse livro, porque em volta dele eu vou estar lendo um montão de coisa, outras coisas. Um aluno do dia me perguntou, eu leio 8 livros ao mesmo tempo, isso aí dá certo? Falou, pode dar. Tá certo? Se forem leituras feitas em níveis diferentes. Não é isso? Então, vamos dizer, para esses grandes clássicos da filosofia, o melhor é a leitura formativa mesmo, onde você vai dar toda a atenção, né? O livro do Kurt Lewin, por exemplo, que eu estou lendo aqui, não é esse caso. Eu não vou prestar toda essa atenção no Kurt Lewin, eu já sei mais ou menos do que se trata e já sei o que eu quero ali. Mas, então isso quer dizer que toda esta análise estrutural, isso não quer dizer que eu não a faça se eu estou lendo mais rápido. Eu faço de maneira implícita. Se ela me levar a alguma absurdidade, alguma contradição, eu falo, epa, agora tem que parar, agora tem que olhar tudo metodicamente, porque eu pensei que estava entendendo e não estou. Então, toda essa coleção, vamos dizer, de atos que você faz em busca da compreensão não de um texto, não leio para entender um texto, leio para compreender o objeto, o do que o sujeito está falando. A não ser que seja num poema, porque o poema realmente ele é quase um objeto. Então, no poema é difícil você separar o que é o objeto, o que é o assunto dele, do que é, vamos dizer, a forma dele. Mas esqueci, mais tarde a gente volta a isso. Então, na medida que você está adquirindo, está fazendo esse esforço para você compreender um monte de elementos da experiência pessoal, cultural, histórica, etc., etc. E vamos dizer, isto é uma aventura de uma riqueza infinita. Vai abrindo portas e mais portas, e mais portas, e mais portas, e mais portas, tá certo? E daqui a pouco você vai ver que aqueles procedimentos de análise que no começo te dão tanto trabalho, eles se tornaram espontâneos em você. Também é claro que o preço disso é, vamos dizer, o leitor recém-chegado não perceber as subintenções que tem atrás do que está dizendo, mas ninguém está escrevendo para idiota, tá certo? Você não pode impedir que o idiota leia o que você escreve, não é proibido, tá certo? Mas em princípio, não é para essas pessoas que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo para a pessoa que tem, pelo menos, abertura. Embora você não tenha um público adestrado para a aquisição de alta cultura, você tem pessoas como vocês mesmos, os alunos desse curso, são pessoas que não só estão abertas, mas estão querendo aquilo desesperadamente. E, por uma espécie de efeito providencial, esse mero desejo intenso desenvolve na pessoa um monte de capacidades que ela não adquiriu por treinamento, vamos dizer, explícito, tá certo? Mas que acabam aparecendo. Tá? Então, bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu começo a responder as perguntas. Então, vamos lá com as perguntas. Marco Biancardi pergunta, o método mnemônico descrito no livro O Palácio da Memória, de Matteo Ricci, pode ser comparado ao Jardim de Epicuro? É uma forma de empobrecimento da consciência ou uma ferramenta útil? A resposta é muito simples. Eu não li esse livro. Vou ver se acho. Francisco Neves. O que o senhor pode dizer acerca da capacidade de percepção de eventos à distância por meio de exercício de visualização? E mais ainda, o que o senhor pensou a produção mesma de eventos com um esforço contínuo de visualização, como é proposto por livros como O Segredo, Método Silva, etc., etc.? Bom, tudo isto pode acontecer, tá certo? Só que uma coisa é você ampliar de tal modo a sua capacidade imaginativa que você acaba imaginando as coisas como elas são, mesmo à distância, sem experiência pessoal. E outra coisa é você forçar especificamente esta capacidade de visualização à distância. Isso aí vai destruir a sua mente. Tem coisas que ou elas acontecem como efeito do desenvolvimento integral da personalidade, ou é melhor que não aconteçam. Tá certo? Isso, com relação a qualquer dessas capacidades, supostas capacidades extrasensoriais, é assim. O meu conselho é, não se metam nisso. Né? Porém, existe uma coisa que tem que se convencer. Aquilo que você quer saber, quer dizer, nada resistirá ao seu desejo de saber. Nada, nada, nada, nada. Por um meio ou por outro você acaba sabendo. Se você quer mesmo saber, tá certo? E se você tiver paciência suficiente, e se você confiar, se você conseguir, vamos dizer, ser dócil às instruções do Espírito Santo, você vai saber muita coisa que você nem tem jeito de saber de onde você tirou. Isso acontece, tá certo? Agora, a base disso, o que, que é? É, vamos dizer, a personalidade construída de maneira harmônica, centrada, tá certo? Centrada também quer dizer hierarquizada, tem um centro e um topo, quer dizer, tem coisas que são mais importantes e tem outras que são menos importantes. E isto vai ser o padrão de unificação da tua experiência. Quer dizer, a contínua meditação do que é a verdade suprema, o supremo bem, e ao mesmo tempo a abertura para toda a variedade da experiência e esta, vamos dizer, coisa que sobe e converge, depois desce e diverge de novo, esta constante subida e descida, tá certo? A qual corresponderá também, por exemplo, na prece, caso você reze, tá certo? A oscilação entre, vamos dizer, a prece em que parece que o próprio Deus está presente e a prece seca, que você está apenas repetindo palavras, tá certo? Você está sempre indo de uma coisa para outra e é necessário que isso aconteça. Se você perseverar nisso, se você conseguir, aos poucos, vamos dizer, ir harmonizando as várias tensões que te puxam para fora, para dentro, para cima, para baixo, tá certo? É quase inevitável que você acabe sabendo coisas por meios que nem você consegue descrever. Mas se você está a fim de obter precisamente isso, você vai desconjuntar a sua personalidade. Você vai construir um falso centro para ela. Tá certo? E você, talvez você descubra algumas coisas à distância, mas pode não descobrir outras que estão na sua cara. Né? Então é mais importante o que está na sua cara primeiro. Eu não acredito em nenhuma técnica espiritual. Nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu já estudei muitas, eu não acredito em nenhuma. Todas. Todas elas são mais prejudiciais do que úteis. Só existe uma que não é uma técnica, que é, vamos dizer, a verdade da existência. Vamos dizer, ao mesmo tempo a busca da verdade da existência e a aceitação dela. Quer dizer, tem um lado ativo e um lado passivo. Né? Tem o yin e o yang. Tem a busca ativa e tem a aceitação. Se falhar um desses dois, dançou. A disposição que você tem que ter de que a verdade da existência, à medida que ela aparece para você, modele de novo a sua alma. O que implica em você também voltar atrás, rever os seus atos, tá entendendo? Remontar tudo numa ordem nova, para você, vamos dizer, se amoldar cada vez mais àquilo que, em termos religiosos, você pode dizer: o que, que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim é o que eu verdadeiramente sou, porque ele já sabe quem eu sou. Não é isso? Eu posso me perder de mim, mas ele não pode se perder de mim. E ele não pode me perder. Né? Então, mesmo as criaturas que ele mandou, criatura que ele mandou para o último grau do inferno, ele conhece todas, ele sabe todas de trás para dentro. Então, vamos dizer, esse constante confronto com o observador onisciente, que não é, na verdade, não é um confronto, porque você não está face a face, ele te abrange. e você aceitar ser abrangido, tudo isso de forma uma dialética permanente em vários sentidos. Dentro, né? Isso, de algum modo, vai te centrando. Isso não é bem uma técnica, isso é a vida mesmo. Entendeu? Fora disso, eu não acredito em... Tem uma pergunta sobre yoga. Não acredito em yoga, não acredito em meditação, não acredito em prece perpétua, não acredito em exercício de Ignacio Loyola, não acredito em nada. Tudo isso, vamos dizer, são instrumentos. Agora, o problema não é instrumento, o problema é para que você está usando. Exercício, técnica, sempre uma coisa separada de você. É uma fórmula a qual você vai tentar se adaptar. É isso. Mas a coisa que interessa realmente não é a fórmula. O que interessa é você, a realidade da sua pessoa. Exercícios são sempre uma coisa teatral. Você tem uma situação teatral montada para um determinado fim. Escapa da realidade. E o verdadeiro aprendizado é na própria realidade. Não é isso? Então, toda forma de exercício espiritual, mesmo os mais sublimes, eles tendem a se coisificar. Entendeu? Então, mira, se você fizer determinados exercícios espirituais o resto da sua vida, pensa bem, você vai chegar lá no juízo final, levando o seu currículo, diz, olha, eu tenho tantas horas de prática de exercício espiritual. O que, que significa isso em face da realidade última? Não significa nada. Está entendendo? Mas tem coisas que significam. Está certo? Você busca a realidade última. Você busca Deus porque você o ama, porque você o quer. Né? E é só por isso que você vai ser julgado no fim. Não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, todo, vamos dizer, a ideia cristã da confissão. O que é a confissão? Ela é só para dar para você uma medida da incomensurabilidade entre o que é o nosso ser presente de carne e osso e aquilo que Deus pode fazer com você na eternidade. Essas coisas não são comensuráveis. Né? Então você vai estar sempre errado, meu filho. Está entendendo? Então, a verdade é que Jesus Cristo diz, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Digo, mas o que, que ele está entendendo como a perfeição? É a perfeição divina? Fala, não, não pode estar esperando a perfeição divina de nós. Ele está esperando a perfeição humana. Não é isso? E a perfeição humana, ela é não uma perfeição quantitativa em todos os aspectos. Ela é apenas uma centralidade e uma harmonia dirigida para cima. É só isto. Mais do que isso, não existe. Ninguém tem isso. Então, e essa harmonia dirigida para cima, o que, que é? Isso que se chama amor a Deus. É o primeiro mandamento. Então, é só isso que interessa, no fim das contas. O resto é tudo... Pode ser até um fetichismo. Entendeu? Vamos ver. Cristiano Canezinho pergunta. Na última aula foi dito que a psique é formada basicamente pelo consciente. Se não compreendi mal, o conteúdo inconsciente se constituiria de experiências conscientes esquecidas, mediante símbolos criados para tal finalidade. A dúvida é a seguinte. É esse o único material constitutivo do inconsciente? A resposta é não, porque você tem o inconsciente constituído dos automatismos corporais com os quais você já nasceu. E também, vamos dizer, dos reflexos condicionados desenvolvidos para fins de manutenção. Isso aí. Então, tudo isso funciona sem que você perceba. Tá certo? Também, não seria possível que alguns dados da realidade sejam absorvidos diretamente pelo inconsciente, sem passar pelo consciente? Quer dizer, não é possível haver percepções inconscientes? Se possível, seriam essas percepções o que Leibniz denomina de percepções insensíveis? Olha, vamos ser claros. Percepção inconsciente é contradição de termos. O que há, onde a percepção demasiado rápida. Então, é o que nós chamamos de subliminar. quer dizer, está abaixo do limiar de tempo que você pode perceber. Mas isso não quer dizer que você não percebeu. E não quer dizer que seja inconsciente. Esteve consciente por uma fração infinitesimal de segundo. E esta faixa, este limiar, ele não é o mesmo em todos os seres humanos. Está entendendo? Por exemplo, naquele caso dos dois baralhos, né, as quatro pilhas de baralho, vermelho e azuis que eu citei para você, o indivíduo pode, se quiser, ele pode se tornar sensível a esta percepção imediata que ele tem. Para de bagunça aí. Então, o indivíduo pode se tornar sensível a esta percepção mais imediata e mais rápida que ele tem. É uma questão de abertura, né? Se você quer mesmo a verdade das coisas, então você não vai ficar preso dentro dos esquemas que você está habituado. Você não vai jogar eles fora, mas você vai fazer uma oscilação pendular dialética entre a sua capacidade construtiva mental de criar raciocínios e a sua capacidade perceptiva. Eu acho que a capacidade perceptiva ela sempre tem que predominar enormemente. Você tem que estar aberto para a percepção de tudo o que tiver. Tá certo? E com isto, você acaba percebendo coisas sobre as quais as outras pessoas passam batido. Está entendendo? Por exemplo, toda essa coisa que tem hoje, vamos dizer, que o pessoal desenvolveu muito nas últimas décadas, vamos dizer, da comunicação não verbal. Isso. O que aconteceu? Como é que apareceu isso? Aconteceu que teve esse psicoterapeuta, o Milton Erickson. O Milton Erickson era paralítico. Então, como ele se movia pouco, ele percebia muito. Entendeu? Então, onde uma pessoa, vamos dizer, comum, não repararia nada, ele reparava, por exemplo, uma direção de um olhar, uma mudança na entonação de voz, uma diferença na temperatura da mão. Ele começou a reparar essas coisas. Como é que ele reparou isso? Foi alguma técnica? Não, reparou porque ele quis reparar. E tinha tempo para isso. Se você ficar, por exemplo, muito tempo fechado dentro de um quarto pequeno, você acaba percebendo ali muito mais coisa do que tinha antes. Eu me lembro que eu tinha um amigo, faz muitos anos que eu não o vejo, chamava-se Roberto Müller Tinoco. E ele era um entomologista, um talento extraordinário. E uma vez ele disse para mim, você que quer ver o que é o mundo dos insetos? Eu vou mostrar para você que treco complicado que é. E ele pegou, demarcou uma área de aproximadamente 40 centímetros por 40 centímetros. Vou mostrar para você todo mundo que está aqui agora. E ele pegou uma pinça e um vidrinho e começou a catar inseto. Mas não, aquilo não acabava mais. Eu nunca teria visto aqueles insetos. Hã? Ele encheu o vidro de inseto com aquilo que tinha ali. Nós não percebemos essas coisas. É? Mas o sujeito, de tanto observar aquilo, como ele tinha interesse, é que ele acaba vendo, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Do mesmo modo, nós, se nós estamos interessados, é o material que nos interessa, são sobretudo os produtos da cultura humana, da história, a gente acaba percebendo as nuances que outras pessoas não perceberiam. Por exemplo, eu imagino que depois de todos esses anos de prática, eu percebo, às vezes, nos movimentos da política diária, né, eu percebo, às vezes, subcorrentes históricas que vêm de muito tempo ali, e que a pessoa que está em volta não percebe. Então, não sabe qual é exatamente a dimensão dos problemas. Claro que eu posso errar também, eu posso deixar de ver outra coisa que outro sujeito que estaria mais sensibilizado para aquilo perceberia. Mas o truque é assim, você querer a verdade e estar aberto para ela. Sempre, sempre, sempre, 24 horas por dia. E aproveitar tudo que está na sua mente, inclusive as ideias mais idiotas que você tem. Os pensamentos mais ociosos, às vezes, podem ser reencaixados. Né? Contanto que você não crie um antagonismo. E se você tem uma ideia, tem um desejo, tem uma coisa, e você fica com horror daquilo, e você reprime, eu digo, não é assim que se faz. Você simplesmente anota e diz, olha, tive mais uma ideia de Jerico. Pronto, acabou. Anota. Não fica bravo com você porque você teve ideia de Jerico. A ideia de Jerico, pensada várias vezes, ela pode revelar a profundidade, pode revelar um valor, você não sabe. Fantasias inúteis, você começa a pensar que você vai ficar milionário, que você vai comer a Sharon Stone, etc, etc. Um dia a Sharon Stone já está meio passada, né? Meus exemplos são todos nessa área erótica, estão todos atrasados, estão todos superados. Então, e os caras às vezes falam duas. Pedro, meu filho, aparece falando das mulheres, que mulher espetacular, eu nunca ouvi falar, nem existe. Então, a minha cultura de massas é de 30 anos atrás. Então, você vai comer, sei lá, fulaninha, preencha aí, fica um espaço, você preenche. Né? São pensamentos ociosos, evidentemente. O que você faz? Anota, tive mais uma ideia de Jerico que eu não vou realizar, está aqui, pronto. Não fica brabo com você por causa disso. Não se envergonhe disso. Então, veja, a Igreja Católica jamais vai acusar você do que você pensou. As ideias de Jerico passam na sua cabeça. Agora, se você disser, não, eu quero ficar pensando essa ideia de Jerico o dia inteiro e repetir, repetir, aí virou outra sacanagem. Entra no que isso é uma deleitação morosa. Então, aí você tratar incentivando a ideia de Jerico. Entendeu? Mas deixa elas passar, não fique bravo com elas, não. Não se horrorize com elas. Por quê? Às vezes, por trás delas, tem alguma dica preciosa de você sobre você mesmo. Coisa que você normalmente não perceberia. Como não perceberia os insetos ali embaixo das folhinhas. Entendeu? Então, vai anotando tudo. Eu digo, ah, tudo isso é a verdade. Agora, as pessoas, às vezes, elas só querem as verdades elevadas e universais, etc. Não, porque você não aceita essas humildes verdades que a experiência, a sua própria mente, né, lhe apresentam. Essas fantasias, às vezes, elas podem ser uma coisa vulgar, mas por trás dela pode ter impulsos verdadeiros e sérios. Te apareceu sob aquela forma idiota, mas às vezes tem alguma coisa boa por trás. Então você simplesmente anota e guarda. Eu não sei o que é isso, é mais uma ideia que passou pela minha cabeça. Mais ainda, as ideias que passam na sua cabeça nem sempre vêm de você. Vêm do ambiente. Né? Por exemplo, você pensa certas coisas e não sabe por que aquilo apareceu na sua cabeça. Quando você vai ver, tem um ruído no ambiente que te evoca aquilo. Ou alguém disse alguma coisa que trouxe aquilo para você. 10 minutos depois aparece na sua cabeça. Então você vai sabendo que é as fontes das suas ideias. Agora, o que estraga muito isso, o que impede isso, é um apego excessivo à autoimagem. A nossa autoimagem ela tem que mudar milhões de vezes para que você pegue isso. Você tem que estar sempre disposto a descobrir mais alguma coisa sobre você e saber que você não é um personagem estático. Você é um centro-agente, receptor e criador. O tempo é isso que você é. E esse centro-agente, ele tem uma figura total, mas a figura total não é uma forma, não é uma estátua, é como se fosse um algoritmo. Entendeu? Deus conhece esse algoritmo inteiro, né, como se fosse uma estátua. Para ele está tudo junto, mas para nós não, tá, nós estamos desenvolvendo no tempo. Então é como assim, nós estamos caminhando em direção à nossa forma final, que só vai aparecer na hora da morte, né? E tudo o que se passou com você faz parte, de algum modo, dessa coisa. Apenas que lá está mais organizado, tem um centro, tem uma hierarquia, aqui não. As coisas vão aparecendo caoticamente. Né? Então, existem as pequenas percepções, sim. Nenhuma delas é inconsciente. Não existe essa coisa, aqui tem uma faixa inconsciente, aqui tem um inconsciente. Não, você tem uma gradação, né, vamos dizer, infinitos graus. E aquilo que para uns é inconsciente, para outros é perfeitamente consciente. Agora, se você tranca, se eu tenho um inconsciente dentro de mim, eu falo, bom, aí dançou, meu filho. Hã? Quer dizer, você primeiro decreta que é inconsciente e depois você quer saber o que tem lá dentro. Se fosse inconsciente em si, você jamais poderia saber. É porque consciente e inconsciente são apenas gradações que você pode saber alguma coisa. Agora, se fosse duas zonas absolutamente separadas, duas forças atuando de modo antagônico, ou heterogêneo, você não conseguiria jamais. Então, só existe a consciência, ela tem vários graus. Desde a absoluta presença até a ignorância. Agora, quando eu digo que há um conhecimento esquecido, ele pode ser imediatamente esquecido. E as camadas de símbolos que estão lá para encobrir, elas podem aparecer imediatamente. É só você pensar em outra coisa. Às vezes, porque, vamos dizer, você tem uma... está passando uma ideia na sua cabeça que você não lembra mais e ela te criou um mal-estar, por exemplo. Você quer imediatamente pensar em outra coisa. Eu digo, talvez não valha a pena. Às vezes vale, mas às vezes não vale. Às vezes vale a pena você parar. Peraí, quem que eu estava pensando mesmo? Você vê que não está inconsciente. Foi esquecido imediatamente, mas você pode recordar de novo. Vamos ver. Sérgio Peixoto Camargo. Caro professor Lauro, o curso está realmente espetacular. Muitíssimo obrigado. Obrigado eu. O filósofo especialista em história da região micheliana, em seu livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, sustenta que a finalidade do yoga é buscar, por meio de técnicas de meditação, tradução incorreta do termo dhyana, a supressão da consciência normal para dar lugar a uma consciência qualitativamente diversa que possibilita a compreensão da verdade metafísica. A essa experiência suprassensorial, extra-racional, sobejamente documentada, dá o nome de êxtase, neologismo que criou para designar o estado de samadhi, para separar também de êxtase, né? Porque êxtase vai para fora, então êxtase vai para dentro, né? Bom, sinceramente, eu não acredito que exista um estado de percepção que dê acesso à realidade metafísica que seja substancialmente diferente da consciência como nós temos aqui. Vamos dizer, é a mesma consciência, apenas voltada para um outro objeto. Nós acabamos de falar de percepção de elementos que são fugazes demais e que escapam. Tem outros elementos que não são percebidos porque são permanentes demais. Na verdade, a nossa percepção só percebe mudanças. Só percebe o que acontece. O que é acontecer? É alguma coisa mudar. Não é isso? Algo que seja permanente escapa à nossa percepção por causa disso. Porém, aquilo que é permanente cerca você e determina você. Mas ela pode ser, vamos dizer, conscientizada não por uma percepção nesse sentido que eu estou usando, mas por simples aceitação. No fundo, no fundo, todas essas técnicas visam isso. Porém, a partir do momento que esse procedimento se consagrou como uma técnica, ele pode ser usado a qualquer momento por qualquer pessoa. A técnica vai ser mais ou menos a mesma. Você vai lá, aprende e faz, né? Mas isto não está encaixado no desenvolvimento geral e total da sua personalidade. Então, o que é que serve? Se a sua personalidade está toda tosca, toda disforme, você faz uma abertura metafísica. Você vai ser um idiota com abertura metafísica. Você vai negar que Gurdjieff ou Aleister Crowley tinham abertura metafísica? Eles tinham. É isso que você quer ser? Tudo isso é causado por técnicas. Então, o problema realmente não está na técnica, porque técnica é uma série de preceitos que visam articular coisas diferentes para uma finalidade específica, né? Para obter uma certa finalidade, obter uma certa transformação. Se o centro da sua personalidade não está voltado para a busca da sabedoria, para a busca de Deus, não adianta técnica nenhuma. E se está, então não se incomode com a técnica, porque Deus lhe ensinará a técnica. Está entendendo? Então é por isso, por exemplo, que a sequência, vamos dizer, de meditações vedantinas, que é, vamos dizer, a busca do verdadeiro eu, ela não é propriamente uma técnica, mas ela é uma disciplina real de autoconhecimento. Então, vamos dizer que a sequência das meditações, bom, você pode ler a lista delas em 2 minutos, mas aquilo pode ser também a substância da sua vida. E o que eu estou tentando passar para você é a ideia de que a busca desta centralidade aberta para o infinito deve ser o objetivo da sua vida, porque esta aí é a verdadeira fórmula humana. Nós existimos para isto. Não é isso? Então, se vai transformar isto numa técnica, eu digo, bom, às vezes pode funcionar e às vezes pode não funcionar. Tá certo? Mas eu acho melhor você deixar a técnica por conta do objeto, que ele lhe revele as técnicas, em vez de alguém lhe ensinar. Porque com essas técnicas espirituais acontece a mesma coisa que com essa técnica de análise de texto. Se ela for integrada dentro de uma personalidade que está seriamente empenhada, tá certo? Em realizar aquilo para o qual ela existe, tá, pode funcionar. Senão, a técnica vai comer a personalidade e isso vai fazer mal. Não é isso? E, por exemplo, você pega uma técnica de concentração. Viu? Muito bem. Você consegue concentrar tão bem numa coisa que você apaga todas as outras. Então, você chega naquele ponto do Hegel, né? Do eu consciente que suprime o universo e se toma a si mesmo como única realidade. Eu digo, o que você aprendeu? Nada, você está exatamente na inversão da estrutura da realidade. Então, uns caras estão aprendendo a se concentrar, outros estão aprendendo a fazer viagem astral e sair de si. Então, de boa técnica existem milhões, mas o problema não é a técnica, o problema é o para quê. É nesse para quê que nós temos que nos concentrar. Você vê que Platão, toda a obra de Platão é voltada para uma coisa que ele chama o supremo bem. E o supremo bem é um bem tão grande, tão grande, tão grande, que ele não pode ser dito. O que é que você imagina dele? Tem mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Digo, então vamos fazer meditação sobre o supremo bem? Fala, não, não. Meditação é uma coisa que você faz certas horas com certo... durante certo tempo. Agora, a busca do supremo bem, digo, bom, faça isso 24 horas por dia, até quando está dormindo. Hã? Isso não é uma técnica, isso é a sua vida mesma. Está entendendo? Isso é a realidade da sua vida. Nós todos existimos para isto. Todo ser humano existe para isto. E, portanto, não deve ser necessária uma técnica especial para você. Existe uma técnica especial para a vaca dar leite? Não. Você pode até criar, você inventa uma maquininha que vai lá, puxa o leite da vaca. Mas, se você não fizer isso, bom, vai sair leite do mesmo jeito. Então, isto que nós estamos falando é uma coisa que, se você quiser, nada no mundo vai te impedir de fazer. Desde que você queira mesmo. Marcos Maris, gostaria de que respondesse as duas dúvidas que me surgiram recentemente. Se tudo que entra na realidade nunca mais sai dela, como então fica a questão do inferno, onde a alma em um processo bem lento se desintegraria? A alma não se desintegra no inferno. Ela sofre eternamente. O inferno é a maior confirmação do que eu estou falando. Nada apaga. Nada, nada, nada, nada. É correto dizer que quem capta a realidade são os órgãos dos sentidos e quase instantaneamente a imaginação quem diz que as potencialidades, quem diz as potencialidades dos objetos correspondentes. Bom, em princípio, sim. Tá certo? Quer dizer, em princípio, vigora a ordem dada por Aristóteles. Quer dizer, os órgãos dos sentidos pegam e a imaginação, né, ajunta, aqueles, ajunta, ordena e mescla aqueles elementos de modo a aparecer outras possibilidades. Porém, isto não significa que haja dois momentos temporais distintos. Há duas funções que estão operando juntas. Se você separa a imaginação e os sentidos, e você quer que os sentidos funcionem primeiro e a imaginação depois, então você acabou de desligar a imaginação e você só vai perceber aquilo que está dado nos sentidos. Mas veja, quando que você teve uma percepção puramente sensível? Nunca. O que quer que você perceba? Você já percebe, vamos dizer, com uma forma integral que você não está vendo. Por exemplo, eu estou olhando uma cadeira, só tem dois pés, mas eu sei que tem quatro. Eu estou olhando pessoas só pela frente, mas eu sei que elas têm costas. Hã? Nunca houve uma percepção sensível. Percepção sensível é o nome que, vamos dizer, que nós damos a um aspecto de uma apreensão total, na qual é impossível você dizer o que é sensível e o que não é sensível. Quer dizer, não se trata de uma operação sucessiva e nem mesmo de operações, de atos distintos, perceber e imaginar. O que eu digo é o seguinte, o aspecto imaginário das coisas está presente nelas fisicamente na sua frente, pô. Você não percebe coisas corporais, isso é impossível. Ah, vou perceber só um corpo. Digo, impossível, meu filho, nunca ninguém conseguiu isto. Nem um bebê pequeno pode fazer um treco desse. Então, vamos dizer, objetos sensíveis, não há objetos sensíveis, há objetos apenas. Não é isso? Que o você, depois de tê-los percebido, você, ex post facto, retroativamente, você separa um aspecto que você chama de sensível, de um outro que você chama de insensível. Mas se você fosse perceber essas coisas separadamente, você jamais comporia um objeto. Está entendendo? Quer dizer, partindo da pura imagem sensível, eu posso chegar a ter uma coisa que eu chamo de objeto. Para percepção, pura percepção sensível, não haveria objetos, haveria apenas percepções. E se eu tivesse somente percepções, eu não poderia saber se aqui são percepções. Então, você vê, nós estamos aí no fim de uma história de 4 séculos de ideias cretinas. Uma das ideias cretinas é esta. Existe o mundo material, o mundo das coisas que estão aí, né, prontinhas, acabadas com a sua forma. Dentro dela existe uma outra coisa que sou eu. Esta coisa tem um negócio chamado cérebro e um negócio chamado 5 sentidos. E tudo isso em mim funciona, né, de acordo com as mesmas leis que estão, compõem as coisas do mundo objetivo. Isto nunca existiu. Isto não é, simplesmente não é possível. Isso é uma história da carochinha. Você não pode perceber uma única coisa, né? se você se ativer à materialidade da presença sensível dela. Não dá. Não dá para você saber o que é uma bola, né? Porque a bola que você dá para o moleque só vai ver a bola por um lado. Ele não pode ver a bola inteira. E diz, ah, não, mas ele tem o tato. Ele... Ah, o tato pega outro lado da bola inteiro? Também não pega, é? E, no entanto, desde o início ele sabe que a bola não é uma coisa que está só nos olhos dele, é? Tanto que ele pega. Então, quer dizer, o que há é a presença do objeto. Isso que nós sabemos, né? Nós estamos num mundo, e nesse mundo, além de mim, tem outras coisas. E elas se relacionam entre si de uma maneira imensamente rica e complexa. Tá certo? na qual não é possível eu separar os elementos sensíveis e insensíveis. São apenas nomes que eu dou. Mas há aspectos que nem sequer podem ser definidos como tais. Veja, percepção e imaginação são nomes, na verdade, são figuras de linguagem. Não são coisas que existam. São lados pelos quais você tenta conceber as coisas para poder falar deles. Nós só podemos falar uma palavra de cada vez, tá certo? E nós não podemos fundir todas as palavras, mas o fato é que as coisas das quais nós falamos estão, os seus lados sensíveis e insensíveis estão fundidos inseparavelmente. Quer dizer, como que uma pessoa poderia reconhecer outra pessoa se tivesse que primeiro que percebê-la fisicamente e depois, por imaginação e construindo todos os aspectos que a compõem, a pessoa tem uma história, ela tem intenções, ela tem uma subjetividade. Como é que eu jamais ficaria sabendo de uma coisa dessa? Pior, se você imagina que conhece os cinco sentidos, dá uma olhada nesse negócio de neurobiologia, você vai ver que não se sabe nada a respeito da relação entre o cérebro e os objetos. Nada, é zero. Você sabe sobre o cérebro, o qual também o que é? É mais um objeto. É? Agora, tem uns negros que falam assim, como se eles já tivessem explicado todo o processo perceptivo humano. Eu digo, não, você conhece alguns mecanismos cerebrais, alguns processos. E não tem a menor ideia de como esses processos, aspas, significam outras coisas. Ou seja, precisa entender que a base de todo o conhecimento do ser humano não é um negócio que se chama natureza e não é outro negócio que se chama cultura ou mente. Né? Não existem essas duas coisas. E, no entanto, você vê tudo quanto é a escola de psicologia, as pessoas só discutem esses dois negócios. É a natureza, ou o lado genético, né? E o outro lado, a cultura. Né? Então, por exemplo, o sujeito cometeu um crime. O que fez ele cometer o crime foi a genética ou foi as más influências da cultura? Né? Digo, junta essas duas coisas e você não pode compor um único ato humano. Porque aonde que elas juntaram, hein? Tem aqui a influência da natureza, tem aqui a influência da cultura. E elas juntaram onde? Na natureza ou na cultura? Não, tem que ter juntado no terceiro negócio. Então, esse terceiro negócio você chama de psique humana. Se essa psique humana fosse apenas um resultado dessas duas coisas, ela não existiria em si mesma e seria apenas um composto e voltaríamos ao problema anterior. Então, tem aqui a natureza, tem aqui a cultura e elas se juntam numa coisa inexistente chamada psique. Parece que não resolveu o problema. Então, tem que entender de uma vez por todas que psique é uma realidade que existe em si mesma. Ela não é feita nem de genética e nem de cultura. Ela tem uma forma própria de existência, que é a de ser um centro agente e receptor. Um centro agente, portanto, ela é produtora de causas. O ser humano age. Existe, vamos dizer, dentre os vários elementos que compõem a sua ação, algo que ele chama de natureza e algo que ele chama de cultura. Mas a existência dessas duas coisas e o limite delas é duvidoso. Agora, a existência do ser humano enquanto sujeito agente não é duvidosa de maneira alguma. Então, quando você tenta explicar as ações humanas pela natureza e pela cultura, você está tentando explicar o certo pelo duvidoso, em vez de fazer exatamente o contrário. Aristóteles dizia que nós partimos dos conhecimentos mais seguros para chegar aos mais incertos e torná-los certos. A metodologia usada na ciência social e na psicologia é exatamente o contrário. Quer dizer, você parte de um dado de experiência, que é a existência da pessoa humana como ser agente e recipiente, e você tenta explicar por dois conceitos hipotéticos que você não sabe nem sequer definir, que se chamam natureza e cultura. Tudo por quê? Porque você não quer admitir que você existe. Então, existe um negócio que eu chamo natureza, existe outro que eu chamo cultura. Esses dois existem de maneira mais ou menos vaga e imprecisa. Mas eu não existo de maneira vaga e imprecisa. Eu sei que eu sou um fator agente. E eu sei também que eu sou um fator recipiente. Então, para que me dissolver em dois conceitos, chamar natureza e cultura, em vez de dizer, ó, filo porque quilo, eu sou um ser agente, né? Portanto, nem tudo que eu faço pode ser explicado por causas que estão por trás de mim. Está entendendo? Eu sou causa. Está entendendo? Então, claro que pode haver outras causas externas. Mas elas não podem agir sobre mim, sem mim. Ou eu estou lá para receber a ação, ou eu não estou. Hã? Então, a psique não pode ser reduzida a outros elementos. Ela existe como tal. Então, e se não existe, para que existe uma psicologia, meu Deus do céu? Quer dizer, se a psique não existe, então a psicologia será uma mistura de biologia e sociologia. Não é isso? Agora, a biologia vai falar de um negócio chamado natureza, que é uma coisa que a gente não conhece direito, e de outra chamada sociedade, que a gente não consegue, às vezes, nem conceptualizar. Agora, que as pessoas existem, é uma coisa que todo mundo já sabia antes de existir biologia e de existir sociologia e psicologia. Então, quando chega um sujeito e bate em você, você não vai dizer, foram fatores culturais ou genéticos bateram em mim. Você diz, foi fulaninho. Não é isso? Qualquer criança sabe disso. Então, por que eu não começo a estudar o fulaninho como força agente e recipiente? E ver como é que funciona. E daí você diz, existe uma realidade chamada psique que age assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. A existência da psique é muito mais segura do que a existência de natureza e cultura. Porque você nasceu, você já começa a conviver com outra psique, com outra alma, que é a sua mãe, outra presença humana. Psique e presença humana quer dizer a mesma coisa, né? Ou vai dizer que a mãe para a criança é uma percepção sensível que ele teve. Quer dizer, a mãe não faz nada, ela fica lá paradona para o bebê ter a percepção sensível. É isso que ela faz, ela já começa a dar de mamar, começa a carregar o cara. Quer dizer, você conhece a sua mãe como força agente, não como mistura de natureza e cultura. Está entendendo? Então, quer dizer que aí o que os caras fazem é inverter o que deveria ser a regra áurea do método científico. Não negue a experiência. Não substitua dados de experiência por conceitos inventados. Que barulhinho é esse? Máquina de café? Tem um barulhinho que parecia a respiração do Darth Vader. Então aproveita e dá um cafezinho para mim. Então, vamos dizer, vamos partir deste fato, que é o fato de conhecimento universal. Existem seres humanos e eles agem. Mas não é uma coisa tão simples. Eu digo, por quê? Por que os caras não querem isso? Porque natureza é um negócio que eles podem coisificar. Ele cria um conceito de natureza e fala que existe uma coisa. Sociedades também podem coisificar. Então você pega uma realidade existente, complexa e misteriosa, e você subdivide ela em duas coisas inventadas, que lhe parecem extremamente explicativas. Então eu não explico nada. Quer dizer, isso é uma coisa de uma covardia extraordinária, uma covardia perante a própria existência. Quer dizer, se eu não estou disposto, a saber que existem coisas que eu não compreendo, o que eu não posso processar intelectualmente, mas que eu posso, com as quais eu posso lidar, na verdade, se eu não estou apto nem a isto, se tudo que eu não compreendo me aterroriza, eu tenho que imediatamente transformar numa estrutura que eu compreenda, eu não posso viver. Então, desde quando as pessoas têm filhos sem nada saber de embriologia? E se o primeiro dissesse, não, eu não vou entrar nesse negócio enquanto eu não tiver tudo bem explicadinho? Você está entendendo? Não teria nascido mais ninguém. E a gente não estaria aqui para contar a história. Quer dizer, aceitar a realidade da experiência, vamos dizer, com toda a riqueza, com toda a complexidade, com todo o mistério dela. Hã? Essa é a sua primeira obrigação. Você não está entendendo nada, mas você está ali no meio daquilo e, no fundo, até você não está se sentindo muito mal. É? Felipe Valadão. Nesta sexta-feira na faculdade, o professor fez o seguinte exercício. Colocou um filme em que um objeto era filmado em close. O vídeo durou 2 minutos, mas o objeto permaneceu incógnito durante toda a filmagem. Antes de revelar do que se tratava, o professor perguntou a cada aluno o que seria aquele objeto. Resultado, todas as hipóteses passavam longe do objeto revelado. Em seguida, um grão de milho de pipoca estourando. Em seguida, o professor apresentou sua conclusão. Há mais de uma verdade sobre o mesmo fato. Confesso que fiquei irado e, passando por cima do nosso voto, contestei na hora, dizendo que o exemplo dado não permitia aquela conclusão, já que partia de uma perspectiva encoberta. Me lembrei, inclusive, do caso exposto pelo senhor, que o professor dizia aos alunos que o móvel que estava diante dos alunos não era uma mesa, mas um aglomerado de moléculas. Estou pensando em mandar o problema da verdade e a verdade do problema para o professor, mas não tenho muita esperança. Olha, que o sujeito mostra uma imagem ampliada de um grão de pipoca estourando, o que é que você diga o que é? Aí você, esse, todo mundo não acerta a mesma coisa, diz que há mais de uma verdade. Então, bom, em primeiro lugar, se há mais de uma verdade, por que, que ele disse que aquilo era um grão de pipoca e não um elefante voando, por exemplo? É? O que existe é um monte de erros. É? Ele mostrou um monte de erros, e daí ele, que estava informado, ele disse qual era a verdade. Na verdade, é um grão de pipoca. É? Agora, se todo mundo visse um grão de pipoca, numa coisa que fosse ao mesmo tempo, é um grande pipoca, é um passarinho, né? Passarinho falando alemão, é um elefante voando, tá certo? É um lagarto dançando balé, tá certo? É uma minhoca extraplanetária. Se todo mundo viu a mesma coisa e fosse, na verdade, muitas coisas, então diria, olha, há muitas verdades. Me parece que a experiência dele mostra exatamente o contrário do que ele quis dizer. Todos pensaram mil coisas, mas só uma é verdadeira. Se eu quisesse mostrar a diferença de perspectiva, vamos dizer, que mostra um objeto sob vários aspectos diferentes, eu teria que escolher um outro exemplo completamente diferente. Como a famosa história dos cegos no elefante, né? Que um mexe um rabo e diz que é uma coisa, outro mexe na orelha e diz outra coisa, outro mexe na pata e diz que é outro negócio, e assim por diante. Se bem que cada cego estava perfeitamente certo, porque ele só examinou um pedaço do elefante. Então, todas aquelas coisas são verdadeiras a respeito do elefante, embora não sejam do elefante inteiro. Não é isso? Então, nem mesmo este exemplo serviria. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo em que serviria. Você pega vários pintores diferentes, né? Entrega exatamente o mesmo objeto ou a mesma pessoa para eles desenharem. Os desenhos sairão diferentes, embora com um esquema similar. Então, daí, o imbecil aí diria, tá vendo? Como não existe, né, o objeto, existe apenas as visões subjetivas. Eu digo, meu filho, se existisse apenas as visões subjetivas, eles poderiam fazer o desenho sem ter o modelo na frente. O que você tem é o seguinte, você tem um modelo que em si mesmo tem a capacidade de ser visto diferentemente por pessoas diferentes, segundo ângulos diferentes, e de ser imaginado diferentemente por cada indivíduo. Porque o próprio objeto, ele não é uma coisa, tá, fixa, acabada, estática, de uma vez para sempre. Ele é o quê? Ele é um centro-agente. Está compreendendo? Ele se abre em múltiplos sinais que ele transmite simultaneamente para vários observadores. Dos quais, então, cada um acentuará um aspecto. Todos esses aspectos estão lá. E ainda tem outros mil que estão lá e que não foram desenhados. o que prova que o objeto existe realmente. O objeto ele tem esta potencial. Está compreendendo? Então, se você põe aqui um objeto, você pega um modelo, vamos desenhar a Isabela. Né? Então, cada desenhista vai... Primeiro que ele está cada um, não pode estar todos no mesmo lugar. No mesmo, só se você comprimiu os vários desenhistas no mesmo lugar do espaço. Né? Então você só vê um, mas eles são muitos. Só se você fez isso. Agora, se você não fez isso, então cada um está vendo por um ângulo diferente. Não é isso? E também em alturas diferentes, com padrões de iluminação diferentes, conforme o lugar da sala que o sujeito está. Pronto, aí já deu a diferença. Aí eles veem diferente, eu digo, peraí. Mas a própria Isabela, que eu estou vendo aqui, desta direção, ela não está nas outras direções ao mesmo tempo? Somos só nós que a vemos desde várias direções, ou ela está nas várias direções ao mesmo tempo? Hã? Se ela não está nas várias direções ao mesmo tempo, então lamento, ela é bidimensional. Você está entendendo? Então, entre as várias visões e os vários aspectos do objeto, você tem um tecido de relações enormemente complicado. Hã? E é esta multilateralidade simultânea que nos garante a realidade do objeto. Se fosse um objeto meramente pensado ou conceptuado, ele poderia ser visto só por um lado. Como ele é um objeto real, ele tem muitos. Tanto que, vamos dizer, essas várias perspectivas não são trocáveis. Se eu aqui, por exemplo, fiquei de lado, se outro desenho está na frente, ele está vendo uma coisa, eu estou vendo outra. Nós podemos trocar, eu estando de lado, posso vê-la como se ela estivesse de frente? Não, não posso, é? Ah, mas é uma limitação da percepção. Eu falo, não, não, não, ela também não tem essa capacidade. Ela tem a capacidade de frente, parecer como se estivesse de lado? Ou estando de frente, parece de costas? Eu não consigo ver isso e ela também não consegue mostrar isso. Então, essas várias limitações e aspectos do objeto, né, eles são coexistentes e articuladas num sistema ilimitado de relações. Ilimitado e, no entanto, reconhecível quando a gente fala. Eu estou dizendo essas coisas agora, tenho certeza que cada um de vocês sabe do que eu estou falando. Porque isso corresponde à experiência da realidade e não a minhocas que o filósofo pensou na sua cabeça insana. Entendeu? Um filósofo, um psicólogo, qualquer outro. Então, você veja, quando chegou um ponto em que na década de 30, o Edmund Husserl teve que dizer, lembrar os caras, que por trás do mundo estudado pelas várias ciências existe um mundo da experiência chamado Lebenswelt. Eu digo, quando o sujeito chega ao ponto de ter que dizer isto, é porque as coisas ficaram muito ruins. É porque eles já coisificaram os vários aspectos das várias ciências, eles acreditam naquilo e não acreditam que tenha nada além daquilo. E se você é físico, você só acredita no objeto da física. Se você é biólogo, você acredita no objeto da biologia. E assim por diante. Digo, quer dizer, as ciências viraram várias formas de fetichismo. E daí tem que chegar um filósofo e dizer, por trás disso, eles entregam o que chamam o objeto, a realidade. É muito grave. Quando eu vi aquelas conferências que todo mundo russo fez na década de 30, mas que ponto de demência os caras tiveram que chegar para ter que chegar um Edmundo Russo e lembrar os caras disso aí. E até, vou dizer, essa realidade, ele tem até que dar um nome especializado, Lebenswelt. Quando antes ele chamava isso a realidade, o mundo, o universo, qualquer coisa. O Lebenswelt, o mundo da vida, não é separado do mundo das ciências. Ele não é um outro mundo. Mas chega uma hora que você precisa lembrar isso, porque vamos dizer, a construção de objetos fetichistas se sobrepôs de tal modo à experiência que os caras acabam acreditando que o objeto da sua ciência existe e que o dos outros é... Qualquer outra coisa que você diga sobre aquilo é duvidoso. E daí, eles veem que está faltando alguma coisa do objeto, daí eles inventam um negócio que chama interdisciplina. Daí eles esperam assim, vamos pegar os vários aspectos pelas várias ciências e articular para ver se você consegue construir um objeto de verdade impossível. Mesmo que você tenha infinitas ciências, você não pode fazer isso. Porque para cada duas ciências que você tiver, você tem um ponto de articulação entre os vários aspectos do objeto. o qual não é objeto de nenhuma ciência. E daí tem um terceiro. Epa, aí não tem só um terceiro aspecto, você tem um terceiro aspecto e dois pontos de articulação com os anteriores. E cada um vai ter que ser objeto de uma nova ciência. Eu digo isso, não dá, meu filho. Então, ou existe um conhecimento básico, que é o conhecimento de experiência, e ele pode ser aprimorado criticamente ao passo, ao ponto de ele servir como base para as futuras investigações científicas, ou não pode. A filosofia serve precisamente para isso. Quer dizer, o que é uma ciência? A ciência é uma estabilização metodológica provisória de um certo aspecto que se destacou suficientemente dentro da estrutura total do objeto, ao ponto de poder ser tratado separadamente até certo ponto. Claro que com o tempo, todas as ciências entram em crise, porque elas acabam chegando em contradições. Na medida que vou estudando aquele aspecto, sem articulá-lo suficientemente com os demais, percebidos na experiência real. Então, daí o que acontece? Você tem que voltar, rever os fundamentos da sua ciência. Isso é normal. Mas isto automaticamente nos diz que as ciências, tomadas isoladamente ou no seu todo, não podem ser base para o julgamento de nada. Elas só valem alguma coisa se estiverem corretamente articuladas com o mundo da experiência real. Não o mundo da experiência real, aparece de maneira bruta na experiência, vamos dizer, do cidadão comum, mas tal como aparece, vamos dizer, à luz de uma recordação e descrição consciente, como faz o filósofo. Quer dizer, não existe ciência, só existe filosofia, meu Deus do céu. As ciências são estabilizações provisórias de certas questões filosóficas que, momentaneamente, se destacaram de uma maneira suficientemente clara para que você possa continuar investigando aquilo com métodos mais ou menos uniformes durante certo tempo, até que você encontre o limite daquilo e tenha que voltar ao objeto originário. Nicolas Cândido. O animal como chimpanzé e outros também possui um raciocínio lógico? Parece que o senhor afirmou isso um dia. O professor da Faculdade de Filosofia afirmou que Aristóteles e sua filosofia esclarece que os animais inferiores não raciocinam. Enfim, apenas nós, humanos, raciocinamos logicamente ou os animais também raciocinam. Olha, Aristóteles nunca disse isso. Se você pega o começo da metafísica, você vai ver que ele diz: alguns animais têm memória, outros não. Quer dizer, percebe uma coisa e esquece, apaga imediatamente. Se tiver memória, tá certo? Então, pode-se acrescentar nele o que se chama conhecimento por experiência. Se tiver experiência, tá certo? Então, daí pode surgir um conhecimento que seja uma técnica. Olha, você vê um grupo de leões caçando, você vê que eles têm uma técnica. E que aquilo dependeu de um aprendizado enormemente complexo. O leãozinho viu os outros caçando para aprender a fazer a mesma coisa. Isso quer dizer que o animal já é capaz de fazer deste tipo de raciocínio. Ele não é capaz de fazer generalizações universais, mas generalizações particulares. Ele tem que poder fazer. Isso está muito claro ali no começo da metafísica. Um exemplo que eu dou, simples, quando você vê, o gato, ele quer pular em cima do muro. Então, ele toma certa distância do muro, olha, mede mais ou menos a altura do muro. Então, vamos ver aqui, fazer aqui o desenho. Aqui está o muro, aqui está o gato. Estou parecendo um pato, mas é um gato. E aqui tem uma distância. O que, que ele está fazendo? Ele está fazendo uma equação trigonométrica. Qual é o impulso que eu tenho que dar para desta distância chegar lá em cima? Esta equação trigonométrica ele pode fazer. Ele não é capaz de criar em cima disso o princípio da trigonometria. Mas esse cálculo ele tem que ser capaz de fazer, porque senão ele vai acertar a cara no muro. Vamos ver. com relação a essa, graças Salgueiro, com relação a essa dicotomia entre o discurso do séptico e o discurso que verbaliza a experiência real vivida, podemos dizer o mesmo em relação ao discurso dos comunoterroristas de modo geral? Todo esse negócio ideológico é tudo abstratismo, evidentemente. Você não tem um só pensamento ideológico que possa partir da riqueza da experiência real. Não pode, não pode, não pode. Isso é absolutamente impossível. Por exemplo, Karl Marx parte do princípio de que os capitalistas exploram os proletários. Ué, os proletários não exploram os capitalistas? Você nunca viu uma firma ir à falência por causa de sucessivas greves por aumento de salário? Hã? O capitalista tem um capital, os caras foram espremendo, roubaram o sujeito até o fim e fecharam a firma. Hã? Diz assim, o homem oprime a mulher. Mulher não oprime o homem. Hã? Ah, os pais oprimem as crianças. Criança não oprime os pais. Até cachorro oprime o dono, porra. Quer dizer, isto é na experiência real. Agora, se você quer um negócio linear, né, então você cria aqui exploradores e explorados. Tenho observado, e muitas vezes chega a me irritar, comunistas fazendo declarações sobre fatos que conhecemos bem por observação direta, de uma maneira tão irreal e distorcida da realidade que é quase impossível rebater. Não porque falta argumentos probatórios, mas porque parece que falamos línguas diferentes. Mas é exatamente isto. Todo discurso ideológico é a justificação de uma ação que você pretende empreender em vista de finalidades hipotéticas que você toma, por sua vez, como princípios explicativos do passado que levou até esta ação. É. Bom, para você discutir com um sujeito desse, você precisaria entrar no plano de realidade dele. Mas acontece que no plano de realidade dele só existe aquilo que ele tomou como elemento para construir esse discurso circular. Não pode entrar coisas de fora. Então, o apelo à experiência é inútil, porque ele pode usar os mesmos nomes para designar os objetos de experiência, mas ele está pensando outra coisa. Então, por exemplo, eu garanto para vocês o seguinte, o MST está cheio de gente que está vivendo de verbas do governo e mais verba do Bolsa Família, sem produzir nada, mas cheio, cheio, cheio, cheio, cheio, cheio. Então, eles se sentem explorados. Eles estão vivendo com dinheiro que não foram eles que produziram. Foi tomado, literalmente tomado dos outros. Tomado de quem? Tomado do rico? Não, tomado de todo mundo que paga imposto. E quem paga imposto? Todo mundo paga imposto. Você não compra uma caixa de fósforo sem pagar imposto. Então, estão vivendo de dinheiro público e se sentem explorados. Fala, a sugestão é a seguinte, quer trocar? Mas acontece que o papel que ele assumiu perante ele, dentro da sua visão da transformação histórica, é o papel do explorado que vai destruir o explorador. Então ele só pode entender as coisas dentro desse enredo. Olha, eu garanto para vocês, sobretudo, bom, hoje em dia, a gente fala ideologia, nós só temos praticamente, só existe uma ideologia em circulação, que é essa ideologia, vamos dizer, revolucionária, de certo modo ela se unificou. Se você for nos anos 30, você tem uma pluralidade muito mais rica de discursos ideológicos diversos, né? Hoje não, hoje tem praticamente praticamente um só. Eu garanto que de tudo isto que eu estudei, eu nunca vi as pessoas dizer a verdade sobre coisa nenhuma. Pode ser que eles tenham dito às vezes, mas eu nunca vi. Tudo, toda a versão da história, a interpretação dos fatos, etc., os caras apresentaram, que eu na minha juventude aceitava como se fosse uma coisa óbvia. Depois, gente, quando eu me afastei da esquerda, eu não passei para a direita, eu fui para casa estudar. E durante 20 anos, esse cara ainda me chamava de companheiro, como se eu fosse um deles, entendeu? Então não tinha nada contra eles, ao contrário, de vez em quando ajudava um. E fui verificando essas coisas. Eu posso garantir para vocês, depois de 30 anos de estudo, eu nunca encontrei uma coisa que eles dissessem que fosse verdade. Nada, nunca. Parece um exagero o que eu estou dizendo. Mas tudo aquilo que eu pude verificar vocês tinham preconceito contra um cara, xingava o cara. Né? Falei, bom, vamos ver o que o sujeito disse mesmo. Quando você vai ver, meu Deus, era o contrário. É? É um negócio incrível. Por exemplo, passei a vida daquele escritor francês, Louis Ferdinand Céline, era pronazista, colaboracionista, etc, etc. Né? Quando eu fui ver, esse cara cuspia no nazismo numa época em que o soviético estava lá colaborando com o Hitler. Eu digo, uai, então virou o contrário. Quer dizer, em 1939 o Céline estava descendo cacete nos nazistas. Né? E os comunistas estavam lá de namoro com ele no pacto Ribbentrop-Molotov. Né? E na França, quando os alemães chegaram, já se formou imediatamente a resistência. Né? Os comunistas foram os últimos a entrar na resistência. Por quê? Porque estavam no pacto Ribbentrop-Molotov. Daí só entraram na resistência quando o Hitler atacou a Rússia. Até hoje, você fica com a impressão que quem criou a resistência foram os comunistas. Eu digo, não tinha um comunista lá. Só tinha reacionário. São justamente aqueles caras que a turma diz que era colaboracionista, que era fascista, não sei o que. E esses eram os grandes inimigos do nazismo. E os outros não eram. Então, por exemplo, isso é uma coisa escandalosa. Até hoje a gente fala... A pessoa tem dificuldade de acreditar. Vamos dizer, porque pela lógica interna do raciocínio marxista, teria que ser o contrário. E um raciocínio lógico é muito fácil de você pegar. Como dizer, um macaco, se você ensinar, ele repete. Papagaio, galinha, até galinha. Agora, a verdade dos fatos não é assim. Hã? Não é fácil de pegar. Ela tem mil lados e você tem que cavar e ir buscando aquilo aos poucos. Então, é claro, o que é mais persuasivo? Eu digo, a lógica interna de um sistema imbecil é muito mais persuasiva do que qualquer realidade a respeito do que quer que seja. Então, vamos lá. Luiz Cruz. Não sei como lhe agradecer pela aula passada de psicologia. O senhor me deu resposta para perguntas que me inquietavam há muito tempo e que não sabia nem por onde começar a esclarecer. Sem dúvida, essa aula foi um tesouro. Muito obrigado. Obrigado eu. O que o senhor acha das práticas ascéticas? Já expliquei. O que interessa não é a prática ascética, é o para que você está fazendo. E se você está fazendo para o motivo certo, você vai regular a prática ascética ou a falta dela na dose certinha para alcançar o objetivo. Senão, a prática ascética vai comer você. Você quer gente que fez mais prática ascética do que os cátaros, por exemplo? Era prática ascética o dia inteiro. Não é isso? A turma do Gurdjieff faz um negócio, tem um negócio que eles chamavam sobre-esforço. Sobre-esforço. Né? Era prática ascética. Então, por exemplo, mandava pintar a parede inteira com cotonete. Será que elas podem ajudar no estudo? Tem a resposta. Vira, deixa as técnicas para depois. Primeiro você concentra no objetivo. Né? No objetivo, nos valores, né? No grande sonho da sua vida, tá entendendo? Em tudo aquilo, vamos dizer, que mexe com você inteiro e que é importante para você inteiro. Em tudo aquilo que desperta realmente a sua inteligência, a sua capacidade, a sua coragem, tá entendendo? É isto que interessa. É você se concentrar naquilo que você realmente quer. Quais são as suas advertências e recomendações? Precisamente essas. PS, gostaria de lhe perguntar se as demais aulas podem ser disponibilizadas para outra pessoa de fora? Não. Aqui essas aulas só podem ser assistidas porque é assistir na ordem. E para assistir na ordem, ninguém tem que entrar no seminário de filosofia e fazer uma por uma. Senão isto só vai gerar confusão. Quer dizer, um dos motivos de eu ter inventado esse curso é pelo seguinte, eu dei muitos cursos, mas era um pedaço aqui, um pedaço acolá, outro pedaço acolá, não tinha continuidade, e a pessoa pegava esses pedaços, achava que aquilo era tudo, né? E daí começava a tirar conclusões a partir daquilo, até ensinar aquele negócio, e fizeram uma confusão miserável. Tá certo? Então eu falei, bom, nós precisamos de um curso onde as pessoas vão gradativamente assumindo a responsabilidade para aquilo que aprenderam. E o único jeito é esse, é fazer um compromisso que você fica até o fim. Então, esse curso é para quem está neste curso. Espera aqui. Aqui tem um sem nome. Uma que fala sobre a existência de Deus? Ah, é? Então, um anônimo. Como dizia minha filha Gugu quando era pequeno, amômimo. Quando eu tinha dúvidas sobre a existência de Deus, ele escrevia um e-mail fazendo perguntas, mas você não me respondeu. E hoje compreendo bem por quê. Entendi bem o que você falou sobre o discurso do cético. Quando eu era cética, então é amômima. Antes de ler a Confissão de Santo Agostinho, eu realmente tinha dúvidas da existência de Deus. Eu queria compreender isso. Eu não fingia. Acho que faltava algo. Eu entrar nessa realidade. Como eu poderia entender a existência de Deus se não conseguia conceber e entronizar essa existência em sua transcendência? Bom, esse é um grande problema. Aquilo que você não consegue nem imaginar, você não vai saber se existe ou não. Hã? A partir do momento que tive tal insight, pude compreender essa linguagem. A compreensão do discurso mudou. Mas eu não tinha nenhuma intenção por trás de vencer no discurso. Isso é importante. Você que estava buscando a realidade mesmo, né? Eu realmente queria entender essa verdade que muitos acreditavam e eu não conseguia. Por isso penso que talvez não haja fingimento, pelo menos não conscientemente. Abraço e agradeço por essas aulas maravilhosas, que me têm dado o cimento para a compreensão da realidade. Mas aí é que está o negócio, você tem toda a razão. Né? Quer dizer, bom, se a pessoa... A pessoa, ao mesmo tempo, ela quer, né, saber se Deus existe, mas ela... Hã? Caiu, peraí. Então, bom, agora voltou, vamos retomar aqui. Então, aqui, Fernando José da Silva pergunta o seguinte. Numa aula anterior de seminário, o senhor comentou que para aprendermos os aspectos de uma filosofia ou teoria, temos de, em princípio, nos imbuir daquelas ideias, evitando discutir com o autor. Pergunto, como posso estudar um autor que, em função de algumas leituras anteriores, já considero desmoralizado intelectualmente? Talvez o exemplo mais notório que posso lembrar é de Karl Marx. Já li vários livros que desmontam as ideias marxistas, mas sei que estou longe de ser um especialista no assunto, é claro. Será que dentro desse quadro vale a pena ler o imenso calhamaço que é o Capital, mesmo sabendo que irei discordar de praticamente 60% da obra? Como lidar com esse problema, pois são vários autores aos quais tenho sólidas objeções, como Kant e Descartes? Bom, ainda que você saiba que o sujeito está 100% errado, na hora que você vai lê-lo, você vai ter que fazer um esforço de pensar como ele. Tá certo? Quer dizer, você vai ter que deixar a sua imaginação trabalhar no sentido em que ele está querendo. Tá certo? Não dá para você fazer isso com o livro inteiro. Você lê o livro inteiro, assim, só na base da aceitação passiva, para depois você rever tudo, mesmo porque você, quando chegar no fim, você não vai lembrar do começo, né? Então, você vai ter que ler um trecho, tá certo? E, sinceramente, tentar imaginar aquilo como o sujeito está falando. Para isso, você não precisa negar o que você já sabe, tá certo? Você simplesmente faz de conta que você é um ator no teatro representando aquilo pelo método Stanislavski. E que na hora que você vai dizer aquilo, você tem que acreditar naquilo. Depois que fez isso, daí acabou o espetáculo. Daí você volta para casa e você imagina as coisas do seu próprio jeito. Então, imaginar do seu próprio jeito não significa criar opiniões contrárias. Significa daí você deixar que as suas evocações tragam para você os elementos faltantes para a compreensão do texto. Por exemplo, logo no começo, tá certo, do livro de Karl Marx, ele diz que a complexidade, que a imensidão dos fatos não permite o uso do método indutivo, mas que é necessário fazer uma abstração inicial. E com base nisso ele cria então a teoria do valor. E ele diz que o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo. E bom, nós podemos imaginar que a coisa é assim. Né? Isso quer dizer que uma mercadoria, um objeto produzido pelo homem, condensa em si uma certa quantidade muito complexa, tá certo, de esforços que for necessário para produzi-lo. Não é isso? Então, depois que você... Isso dá, eu acho que é perfeitamente aceitável você imaginar que a coisa é assim. Não é isso? Só porque ele diz que é assim, você imagina que é assim. Tá, tá bem, não há problema nenhum. Né? Porém, depois que você lê esse pedaço, você pode... Bom, agora, deixa eu conferir isso com o que eu sei e com o que eu posso evocar. Então, você imagina, né, a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir qualquer coisa. Tá certo? E você pergunta, bom, isso representa um valor para quem? É? Daí você procura no Karl Marx, né? Para quem é esse valor? Não tem. É? Então você tem que completar, ah, é o valor em si. Não é para mim, não é para o outro, né? Não é nem para o consumidor, nem para o produtor, nem para o observador e nem o economista, é o valor em si. Então, o valor em si, ele passa a ser uma entidade metafísica. Não é isso? Quer dizer, é o que a coisa vale em si. Agora, o que significa valer em si? É perante Deus, perante a eternidade? Não, não pode ser, porque Karl Marx não acredita em Deus. Então, jamais saberemos o que é esse raio da coisa do valor. Você não precisa contestar a noção. Você não precisa brigar com ela. É? Basta você entender que o sujeito não disse absolutamente nada. E daí você vai ver que tudo que ele está dizendo está estruturado e tem esse negócio de valor. Você não vai aguentar ler o Capital inteiro. Você não vai aguentar, porque é tanta besteira que ele constrói em cima disso. Chegou, não dá mais. Agora, se você, vamos dizer, não percebeu isso logo no começo, vai ser difícil. Para perceber, você não precisa brigar com ele. É só você tentar conceber aquela coisa tal como ele disse. Você não contestou nada. Você, peraí, deixa eu entender o que ele disse. Tentar imaginar a coisa tal como ele disse. Então, sei lá, o valor, né, é um valor objetivo. Independentemente do processo econômico da troca. Então, bom, se você conseguir conceber isso como uma coisa real, você me avisa, porque eu não consigo. Tem valor, bom, valor economia tem que ser valor para alguém. Então, vamos dizer, até hoje eu não entendi aquilo e afirmo para vocês, Karl Marx também não entendeu. Porque não há o que entender. E o problema é que o Capital e as outras coisas também estão... Tudo que ele escreveu está cheio de coisas assim. Embora, de vez em quando, aqui e ali tenha alguma análise muito penetrante de alguma coisa. Então, quando você pega ali nos manuscritos econômicos e filosóficos, né, em que ele diz que o dinheiro acaba por se tornar, né, o objeto em si, né, o supremo fetiche, porque tudo só vale pela sua possibilidade de ser transformado em dinheiro. Digo, ele está supondo que ninguém jamais comprou alguma coisa para fazer algo com ela. Por exemplo, imagina o sujeito está num hotel de 5 estrelas, ele tem muito dinheiro no bolso, e ele chama uma garota de programa. Foi para quê? Foi para trocá-la por mais dinheiro? Então, se fosse assim, ninguém jamais compraria um carro. Porque carro, no ano seguinte, já vale metade. Nesse de agora. O que ele diz sobre o dinheiro como fetiche é totalmente contraditado pelo que ele mesmo diz sobre o valor de uso e valor de troca. E se o valor de troca se sobrepusesse de tal modo a realidade dos objetos, não haveria consumidores. Né? Ninguém consumiria nada, só trocaria. Eu digo, mas que raio de economia é essa? Aliás, no mundo de Karl Marx não há consumidores, só há burgueses e proletários. Ele só produz o tempo todo e nunca compra coisa nenhuma. Eu digo, tudo isso eu sei por quê, porque eu tentei imaginar o mundo de Karl Marx, só que quando eu tento, fica faltando alguma coisa. Como é que eu fiquei sabendo, discutindo com o Karl Marx? Não, sinceramente, tentando imaginar as coisas do jeito que ele dizia. Então, você tenta, tenta, tenta, você vê que não dá. Não completa. Então, aquilo é que nem a objeção do séptico, é uma coisa que dá para falar, mas não dá para pensar. Muito menos dá para ver na realidade. A obra de Karl Marx inteira é assim. É toda a parte teórica dela, né? Agora, tem uma parte de comentário político que ele faz, análise de situação real, e fala, bom, aí ele sai melhor, porque Karl Marx era apenas um jornalista de talento. Aí ele era bom. Quer dizer, a interpretação literal dos enunciados dos primeiros. Aqui, Tiago Albuquerque. A interpretação literal dos enunciados dos primeiros filósofos, como por exemplo a famosa proposição de Tales, seria também um bom exemplo da perda que se tem da experiência real quando se atenta apenas ao discurso, pois afinal perde, digamos, o viés metafísico e metafórico da experiência desse filósofo. Mas é claro! Vocês não podem esquecer o seguinte aqui. Quando esses camaradas pensavam em fatos do mundo físico, não existia a física atual. Hã? Então, né, como por exemplo, Empédocles falava dos quatro elementos, né, não eram elementos no sentido da tabela periódica dos elementos. Isso apareceu milênios depois. Então, eles não eram elementos no sentido físico. Não é possível que eles pensassem assim. Então, agora, se você perder essa riqueza simbólica, metafórica que eles estão falando, não sobrou nada. Parece que tudo que eles estão dizendo é uma besteira. É? Então, isto é o. Vamos dizer, tem muitos livros de história da filosofia que são exatamente assim. Por exemplo, livros que vêm assim, a alquimia foi o precursor da química. Eu digo, hã? Mas como precursor da química? Que eu saiba, a química pretende fazer uma coisa muito diferente do que os alquimistas queriam fazer. Como é que você pode ser o precursor, né, de uma coisa que não era o que você queria fazer? Por exemplo, eu estou aqui querendo construir uma casa e faço um baita esforço para construir a casa. Né? Daí chega outro sujeito que acha melhor comprar um carro. Eu fui precursor dele? Não faz o menor sentido. Quer dizer, entre o universo da alquimia e da química, você tem uma diferença abissal. Agora, que alguns que no curso do que eles estavam pretendendo fazer desenvolvessem algumas técnicas químicas, digo, é absolutamente inevitável. Tá certo? Mas isso é a mesma coisa que dizer que os escritores da antiguidade foram precursores da fabricação de tintas. Não é assim? Tinta para escrever. Né? Ou precursores dos computadores. Precursores do, como é que se diz? Dos processadores de texto. Shakespeare foi o precursor do Windows. Do programa Word, Windows Word. São frases que não fazem o menor sentido. E eu acho que você só pode ser considerado precursor do outro, você está tentando fazer a mesma coisa, e ele fez até uma etapa e o outro veio e prosseguiu. Agora, você está tentando fazer coisa completamente diferente e resultou casualmente numa terceira, falou, não é precursor coisa nenhuma, é simplesmente mudar de assunto. Aqui, Hélio Rodrigues. Então a melhor hermenêutica de um texto é aquela que descreve a experiência mais significativa e ao mesmo tempo mais coerente com os símbolos evocados pelo autor. Certo? Claro, é exatamente isso. Esse sentido de pertinência é melhor aprendido mediante o esforço de reconstituir quais impressões levaram o autor a dizer o que ele disse. Contudo, esse critério pode entrar em conflito com a interpretação literal que visa o texto como objeto. No que é essa interpretação literal? Essa que nós estamos dando é a mais literal que existe. Porque ou ele se refere a alguma coisa ou não se refere a nada. Se ele se referisse somente ao significado disso analisado das palavras, ele estaria se referindo apenas a outras palavras, as quais, por sua vez, se referiam a outras palavras, e assim por diante, indefinidamente. Então, nós viraremos o Jacques Derrida e dizemos que todos os textos falam apenas a respeito do próprio texto. Não pode ser isso, a interpretação literal. Então, nós estamos tentando chegar na interpretação mais literal possível, que é aquela, vamos dizer, que vai contrastar, vamos dizer, as evocações que cada palavra, o texto desperta em mim, com aquelas que tem de ter despertado no autor para ele dizer as coisas do modo que disse. Por exemplo, se eu sei que educação é um processo muito complexo, de vai e vem, que ainda existe autoeducação, etc, etc, e o sujeito está falando apenas de educação como ação num grupo sobre outro, não é possível que ele ignore isso aí. Né? Será que ele nunca aprendeu nada sozinho? Né? Toda a ciência do Kurt Lewin, aonde que ele aprendeu? Foi na escola? Alguém meteu aquilo na cabeça dele? Não. Ele descobriu sozinho. Então ele sabe o que é autoeducação. Então, se ele está excluindo, é porque excluiu de propósito. Ele só quer falar disto. Aonde existe a margem de erro aí? A margem de erro é zero. Então, o objetivo disto, vou dizer, você vai chegar na interpretação exata. As outras não são exatas. Se você fizer só análise de texto, baseado na ideia de que é apenas um texto, e de que o máximo que você pode pegar é o significado dicionarizado das palavras, você jamais terá a ideia do objeto do qual o sujeito está falando. E vai dizer, será que a interpretação literal do texto é aquela que diz que ele não diz absolutamente nada? É autocontraditório. O que você entendeu do texto do Kurt Lewin? Nada, porque ele não disse nada. E isso é a interpretação literal? É. Eu digo, bom, e a interpretação literal do que você acaba de dizer? É também esta. Então, todas as interpretações literais são iguais. Todo mundo só diz uma coisa, isto é, nada. Veja, a ideia de interpretação literal, sem esse trabalho de evocação, vamos dizer, para dentro e para cima, você está inventando, está procurando o que está dentro do texto e o que está para cima dele, que, vamos dizer, confina ou se mescla com a sua experiência. Tá certo? Se você não conseguir, nesses dois pontos, o ajuste exato de foco, não há, que outra maneira você poderia ter? Só tem essas duas. Ou você lê o texto sabendo que ele se refere a alguma coisa e que esta coisa são elementos de experiência que são acessíveis ou diretamente ou através de imaginação e que ali se estabelece uma área de convivência entre a consciência do autor e a sua, ou você faz isso ou você diz que só existe o texto e que o texto, por sua vez, fala de outro texto, que fala de outro texto, que fala de outro texto e que, no fim, ninguém disse absolutamente nada a respeito da realidade. Mas, ora, se é assim, então não precisa ler texto nenhum, porque você já sabe que todos eles dirão exatamente nada. Resultado, não há outro método? Então, Hélio, fique despreocupado, nós não vamos ter esse problema, não. Esse aqui já foi. Nossa, tem muita pergunta hoje. Tiago Tondinelli. Estive lendo um livro sobre a ética judaica, A Ética do Sinai, de Irving Bunim. Eu não li esse livro, mas em todo caso vamos ver. E me deparei com a Mishnah número 9, que diz o seguinte. Interroga exaustivamente as testemunhas, contempla bem as paredes da tua casa. Interrogue exaustivamente as testemunhas, contempla bem as paredes da sua casa. Você está fazendo algo que teria vergonha de revelar à corte celestial? Examine sua alma diariamente e considere que tipo de testemunho está acumulando. Avalie continuamente seu comportamento, tanto em seus negócios quanto em sua participação na comunidade. Esteja consciente dos testemunhos que está acumulando. O que dirão as paredes da sua casa? O que sua alma irá revelar? Você servia o Eterno com alegria? Daí continua o Tiago. Percebo muitas considerações, não só nesta perspectiva, mas em outras que vi neste livro, semelhantes à biografia pessoal como fonte da sinceridade filosófica em busca da unidade do real, na unidade da consciência e vice-versa. Contudo, vemos que essa prática é mais clara nos padres da igreja. Sim, sim, sim, quer dizer, a confissão é um dos elementos centrais do cristianismo, tem muito mais insistência nesse aspecto no cristianismo do que no judaísmo, então existe toda uma, digamos assim, uma tecnologia, né? voltada a esta coisa. E a perseguição cristã, já que nesse caso a confissão passa a não ser somente uma simples prática moral, assumindo isto posto um momento de humildade, fundamento da união do cristão com a autoridade divina. Bom, acho que eu falei disto no começo. Uma das coisas que justificam a confissão, quer dizer, é a simples percepção da incomensurabilidade, né, entre a sua figura histórico-biográfica terrestre, tá certo? E o que Deus preparou para você. Veja, pensa bem, você é capaz de conceber para você mesmo, não digo para Deus e os anjos, né, a beatitude eterna? Você não é concebível para nós. Então, nada do que eu faça ou deixe de fazer pode produzir uma coisa dessa. Então, o que que interessa? Interessa é a tentativa de você dar a nosso Senhor Jesus Cristo o mais mínimo pretexto para ele botar você lá. É só isto. Por exemplo, eu me lembro já disso aí, várias vezes eu orei a Deus pedindo que ele me revelasse os meus pecados quantitativamente, um por um. Ele nunca fez isso, ele nunca me atendeu. E os padres que eu confessei, bons padres, bons confessores, aceitavam a confissão genérica. Eu disse, padre, eu não lembro tudo, mas genericamente eu fiz isso aqui. Né? Um montão de vezes, de várias maneiras diferentes, etc, etc. Foi isso aqui. Eu disse, tá bom. Isso quer dizer que, vamos dizer, a confissão não é para lembrar tudo. É só para dizer, ó, o negócio é incomensurável. Eu não consigo sequer lembrar os meus pecados. Né? Veja que coisa. Veja que miséria. Né? Então, o que que eu posso fazer pela minha própria salvação? Não posso fazer nada. E, no entanto, eu tenho que fazer alguma coisa. Você está entendendo? Então, é uma coisa, isso tem uma estrutura paradoxal. Ao passo que, aqui nesse livro, nessa instrução do rabino, a instrução literal, você tem que fazer isso assim, assim, assim. Então ele está falando de uma conduta real que você tem que ter. Não é isso? Então, note bem que aqui ele não está falando da salvação da alma. Ele está falando apenas, vamos dizer, em manter, para assim dizer, a honra do povo. Está aqui o povo sagrado, Deus deu uma missão, e você tem que cumprir. Ninguém está falando em salvação. Salvação você tem que fazer do mesmo jeito. Então é outra perspectiva. Quer dizer que na versão cristã, essa coisa é muito mais dialetizada, é muito mais conflituosa. Quer dizer, o negócio de pecado e graça é muito mais. Você está constantemente, né, indo de um para o outro, do outro para um. Isso não acaba. Né? E, às vezes, quanto mais o sujeito vai melhorando, mais atormentado ele vai ficar. E isso é assim mesmo que funciona. Aqui tem um aluno pedindo uma orientação pessoal. Olha, é o seguinte, dentro desse seminário aqui, daqui a pouco eu vou abrir um espaço para essas consultas pessoais. Quer dizer, eu não posso fazer isso ainda, mas eu vou fazer, vou dar um jeito de criar um sistema onde dê para conversar, vamos dizer, com alunos individualmente. Eu não sei como vamos operacionalizar isso, porque eu não tenho tempo para mais nada, mas vamos dar um jeito. Então, você espera mais um pouco. Aqui o nome do aluno é Igor. Então, espera um pouco, Igor. Vou dar um jeito nisso daí nas conversas. Porque não foi só você que fez esse pedido, não. Muita gente faz. Vladimir Lima Braga. Antes de perguntar, quero sempre agradecer. Eu que agradeço. Sem dúvida, este curso já está provocando transformações em mim, as quais jamais pude imaginar. Sim, o fato é que todo mundo pode imaginar, porque nunca ninguém disse para eles o que são as possibilidades da consciência humana. No Brasil, as pessoas são tudo educadas para virar bichinhos, tá entendendo? É uma coisa É uma coisa de um desprezo pelo ser humano que é nojento. Né? Quer dizer, cada um, chega lá, cada ministro da educação, cada educador, quer assim, quer limitar você ao tamanho da cabeça dele, que é um microcéfalo. É uma coisa horrorosa. Né? Quer dizer, se você é um educador mesmo, você espera o quê? Você espera que seus alunos floresçam, que apareça ali 20, 30 gênios. Não é isso? E... quer dizer, eu espero realmente que a inteligência das pessoas, não só a inteligência, mas a sua força de existir, a sua personalidade, tudo isso cresça muito, tá entendendo? Então, quer dizer, ninguém planta uma planta para a planta definhar, mas em educação, ao contrário. Você já está lá podando, querendo que as coisas definhem desde o início. Quer dizer, por quê? É tudo educação no sentido que está estudando nosso amigo ali. É a ação de um grupo sobre o outro. Eu digo, olha, a educação ela é essencialmente a ação de um grupo sobre o outro? Não. O sujeito ativo do processo educacional é o aluno, não o professor. A função do professor não é agir sobre o aluno. Né? Se for agir sobre o aluno, já está errado. Ele tem que abrir possibilidades de ação para o aluno. Isso sim. Mas não é o professor que vai fazer, é você que vai fazer, ô Raios. E vai fazer se quiser. Quer dizer, tá, o Kurt Lewin está estudando ação como programação de comportamento. É, bem, penso que talvez o foco das minhas indagações que seguem sejam um tanto específico para o curso. Se não for possível responder em aula, para... estou concluindo o terceiro ano de Direito, mas desde que comecei o curso de Filosofia, estou praticamente tendo a rever todo o curso de Direito. Ótimo, foi para isso mesmo. As questões que me surgem quando leio os livros de Direito ou acompanho as aulas, embora prefira mais os livros do que os professores, me deixo cada vez com menos respostas. Talvez isso, no entanto, seja bom, acredito. É claro, porque você vai abrir, está abrindo para você perspectivas imensas do que pode ser a ciência do direito, do que ela tem a capacidade para ser. Você vai ver que muitas dessas coisas que você descobriu como possibilidades já estão realizadas por grandes autores do passado que não foram mencionadas no seu curso, mas que você vai descobrir com o tempo. A bibliografia sobre ciência do direito tem coisas absolutamente maravilhosas, maravilhosas. Né? Então, todo mundo pensa que direito é um treco chato, fala, não, você não sabe o que é isso. Isso é lindo, lindo, maravilhoso. Né? Então, você pega ali as lições de filosofia do direito do George Del Vecchio, que tem uma parte, da história da filosofia do direito, e você vai vendo cada coisa absolutamente genial que os caras foram descobrindo ao longo do tempo. Né? Qualquer livro de direito sempre inicia com a seguinte afirmação. O direito é um conjunto de normas, princípios e regras cujo objetivo é organizar a dada sociedade. Porém, lendo o seu texto, o que é o direito, outras observações suas sobre o direito feitas em outros textos, mais alguns textos do Nivaldo Cordeiro, combinado com o que vem aprendendo no curso, tudo me tem criado, digamos, um problema. Se buscamos a verdade na realidade, se a técnica filosófica consiste em saber transpor a realidade em conceitos, o conceito em realidade efetiva, não entendo por que o direito natural acaba sendo deixado de lado em face do direito positivo, que é, como me parece, o que quase todos os doutrinadores aceitam. O professor Miguel Reale explica em suas lições preliminares de direito que não é possível separar o direito da realidade. Parece-me um caminho diferente que corrobora a necessidade de compreender o direito antes como direito natural. Está correto? Corretíssimo. Se bem que eu não gosto do termo direito natural. Né? Direito natural está pressupondo, né, uma fonte natural, por assim dizer, do direito, mas isso não faz sentido, que há um direito sobrenatural permanente, o que existe é a ordem divina e cósmica. Né? Se você for procurá-la na natureza, preste atenção, você vai encontrar elementos que a confirmam e elementos que a desmentem. Então, a natureza não é propriamente o lugar mais certo para você procurar, né, as fontes permanentes do direito, mas a natureza pode servir como um indicador, quer dizer, de um mundo que está para além dela, que é o mundo da ordem divina. Depois eu explico melhor isso aqui. Se eu pensar dessa forma, não tenho como não concluir que o direito já está lá, assim como tudo que estamos buscando conhecer já está lá, e precisamos, como o senhor costuma ensinar, descascar para conhecer a verdade. Sim, mas é... veja, o que, que faziam os filósofos antigos, Platão? Né? Ele quer conhecer o que, que é o bem, o que, que é o certo. Ele não está perguntando o que é esta sociedade que acha que é o bem, o que é aquela outra acha que é o bem, porque daí só vai chegar, vamos dizer, em conclusões contraditórias. Portanto, aceitar o direito natural e descascá-lo é fundamental para aprender a verdade do direito. Você tem toda a razão, Vladimir. Quer dizer, existe... Pensa assim, existe o bem e o mal, existe o certo e o errado. Nós não sabemos direito o que é. Tá certo? E as nossas maneiras de dizer, as nossas maneiras de aprender são enormemente contraditórias. Tá certo? Porém, isso é precisamente o que vale a pena investigar. Então, tem que investigar isso como faziam os antigos. Quer dizer, para Aristóteles e Platão não existia um negócio que era o ser, por um lado, quer dizer, a realidade, a verdade, e do outro, o valor. O supremo bem para Platão não era o valor, era um ser, era o próprio ser. Para Don Scott, ele dizia, né, o ser e o bem são a mesma coisa. Esse et bonum convertuntur, se converte um no outro. Quer dizer, logicamente, se converte um no outro, outro no um. Por que, que é assim? Bom, não vai dar para explicar isso nessa aula, mas nós vamos voltar a esse assunto logo, logo. Mas, de qualquer maneira, você está na pista certa, Vladimir. Pode ir em frente. Bom, acho que por hoje, né, já temos que... Nossa, 9:30? 10:30. Então, foi um excesso. 4:15 de aula. Então, é isto. Já posso concorrer com o Fidel Castro. No Paraná, eu dava 8 horas de aula. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.